Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Nesta semana nós decidimos falar de uma agente da SHIELD muito foda. Muito foda, né, Dri? Sim, sim, sim. Essa semana nós vamos falar da agente Carter. Eu sou o Flávio Kiba e o Jarvis conseguiu fazer eu mudar meu Google Now. Agora ele é inglês. Não, eu falo com o meu Google Now, eu falo ok, Jarvis, e ele me responde. É muito legal. Ah. Inclusive, ele me respondeu agora porque eu falei. Mas é muito legal. Aqui é o Cabeça e tem mais mortes em Agente Carter do que nos dois Vingadores juntos. Porra, pior que tem mesmo, hein, cara. Quem morre nas drogas do filme, velho. Só morre aquele que eu não posso falar, que não tem valor nenhum. Aqui é a Adri e a gente Carter me ensinou que qualquer coisa pode virar uma arma muito, mas muito legal. Tanto é que, assim, tomem cuidado com grampeadores, tomem cuidado com pastas. Eu quero masterizar essa técnica de usar um grampeador, tipo, grampear a cara de uma pessoa. Deve ser sensacional, cara. Pô, aquilo foi bacana. Não, mas imagina só você derrubar um cara com um grampeador. Aqui é o Mug e não sei por que diabos, sempre quando eu vejo a agente Carter, eu me lembro da Carmen Sandiego. O chapéu vermelho deve ter alguma coisa a ver com isso. Eu não sei por que diabos, enfim. Provavelmente pelo chapéu. É, mas enfim, é uma boa referência, gostei. Então, pra quem já entendeu o tema dessa semana, agente Carter, nós vamos falar desse seriado maravilhoso, feito pela Marvel em parceria com a ABC, né? Canal norte-americano. Uhum. Que foi melhor do que 70% das coisas que a Marvel lançou, né? Eu não vou comentar a opinião feminista da Dri, nem a opinião desse Nauta do Cabeça, então. Não, não tô dizendo que... Mas eu gosto. Ué, mas eu gosto. Eu nem falei que eu não gosto. Não, gente, pera, calma. Eu não tô dizendo que eu gosto muito das coisas que a Marvel lançou, mas pra mim, Agent Carter foi mais legal, entendeu? Eu não tô dizendo que o resto foi isso, eu tô dizendo que Agent Carter foi muito, muito legal. Cabeça, já que você gostou de Agents of S.H.I.E.L.D., começa aí, vai, apresenta a ficha técnica pra galera. Bom, como o Kiba falou, a série Marvel's Agent Carter é uma série de televisão que foi transmitida no canal ABC lá nos Estados Unidos, que é o mesmo canal do Agents of S.H.I.E.L.D., aquela série merda, né, que a gente já falou algumas vezes aqui. A série, ela foi criada pelo Christopher Markus e o Steven McFeely, que, salvo engano, são os diretores do Capitão América 2. E vão ser dos filmes agora do... Não, do 2 não são os irmãos alguma coisa lá? Não, eles são produtores, eu acho, do Capitão América, então, salvo engano. Mas eles são envolvidos com a produção do Capitão América. É, então, eles já estavam... Deixa eu só confirmar. É, os irmãos russos dirigiram, mas eles... Ah, eles escreveram o roteiro do primeiro Vingador, do Capitão América 1. Mas ele tá no segundo também, no Winter Soldier eles estão como... Como roteiristas também. Exatamente, e eles vão estar nos dois próximos filmes dos Vingadores do Thanos lá, né, a Guerra do Infinito. O seriado começou a ser exibido em janeiro desse ano, e aí ele entrou naquele... No inter-season, né? Da segunda temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. Eles normalmente têm esse... Quando acaba, eles colocam alguma coisa no meio pra você não ficar sem nada. E ele também faria essa ponte até o Era de Ultron, pra ninguém ficar... Pra sempre ter alguma coisa da Marvel rodando nas mídias, né? Entre cinema e televisão. Pra fazer lavagem cerebral e fazer todo mundo ir pra porra do cinema. Na verdade, assim, o que aconteceu é que o Agents of S.H.I.E.L.D. ele não tinha como se manter a série com a produção que eles tinham atual. Não tinha como eles manter a série até o Vingadores Era de Ultron lá. Então o que que eles fizeram? Eu não sei como é que se manteve até agora, né? Vamos lá. E pra dar um tempo, eles colocaram a agente Carter, que era uma série que já tava aí, que é uma personagem que tava chamando muita atenção da galera, botaram ela nesse meio pra você ter mais tempo pros Agents of S.H.I.E.L.D. chegarem até o Vingadores de Ultron, né, que era o objetivo principal. Eu não acho que, assim, o Kibbe, pelo que eu entendi, o agente Carter veio pra deixar uma pausa do Agents of S.H.I.E.L.D. pra depois retomar. Entendeu? Pelo que eu entendi que o Kiba falou. É, não, pra dar tempo de... Acabou a temporada. Pra dar tempo do... Não, na verdade não acabou. Ele começou a temporada do Agents of S.H.I.E.L.D. e teve, se não me engano, 12 episódios. Ah, ele teve aquele ato do meio, né? Que ele divide em dois pedaços. É, não foi uma temporada inteira. Tipo, nos 6 meses que são o normal de temporada norte-americana, eles fizeram, 2 meses do Agents of S.H.I.E.L.D., 2 meses do Agent Carter e mais 2 meses do Agents of S.H.I.E.L.D., entendeu? Agora entendi. Então, tira tudo que eu falei, porque eu não sabia que teve uma parada de Agents of S.H.I.E.L.D., entendeu? Exatamente, teve uma parada pra colocar a gente Carter no meio pra depois voltar, tanto que foi em seguida. E se você assistiu Agents of S.H.I.E.L.D., coisa que ninguém aqui assiste, acredito eu, eles explicaram bem essa divisão no meio, esse meio tempo, tanto que a gente Carter aparece no último episódio da primeira parte, né, da temporada do Agents of S.H.I.E.L.D., e tem até um crossover das duas séries, né? E além disso, quando volta o Agents of S.H.I.E.L.D., passou um tempinho. Passou, umas semanas, tipo uns 2 meses, que foi mais ou menos o tempo de exibição da Agent Carter. Entendi. Essa foi a pegada. Entendi, agora entendi. Continue, cabeça. A série teve um total de 8 episódios e já foi renovada para uma segunda temporada, que até onde sabemos terá 10 episódios. E vamos falar um pouquinho da recepção do público, né, com o seriado e com a personagem, porque eu acho que antes da gente falar do seriado, é interessante a gente falar do sucesso que a personagem fez, né? Então, é porque assim, a Agent Carter, ela veio, a primeira aparição dela foi no Capitão América, primeiro. E... Sim, exatamente. Porque assim, todos os filmes de super-herói principais da Marvel sempre tiveram aí uma mocinha, né? Uma personagem mocinha. Só que nenhuma chamou tanto atenção que nem ela, pelo menos na minha opinião. Olha, eu não vejo assim ela tanto como mocinha que nem os demais mocinhas que teriam em outras séries, assim. Eu vejo ela realmente como uma sub-herói coadjuvante, entendeu? Bom, deram espaço pra ela ser assim, cara. Eu acho que é tudo uma questão de abordagem. Uma coisa que eu acho legal nos personagens da Marvel, acho legal com suas críticas, é que elas têm potencial pra irem além do estereótipo da donzela em perigo. Todas elas têm, e todas elas em algum momento subvertem esse papel. Mas isso não é plenamente explorado. Eu acho que entre todas as ditas mocinhas dos heróis bonitões dos Vingadores, se a gente for pensar cada um com seu parzinho, ela foi a que teve mais espaço pra crescer, justamente porque com a série, entendeu? Ela já demonstrava muito disso nas primeiras aparições dela, mas a série deu pra ela o protagonismo que eu acho que se você a gente desse pra outros personagens, talvez também gerasse histórias interessantes, entendeu? Eu não sei, porque que nem você, se você vê, por exemplo, a Pepper Potts lá do Homem de Ferro. Isso, eu tava pensando nela. Ela é uma ótima personagem também, mas eu acho que ela não teria. É porque pelo fato dela ser só Não teria o que ela fazer numa série, entendeu? Assim. Exatamente. Exatamente. Porque querendo ou não, a Agent Carter, a Peg, ela é uma agente secreta, entendeu? É outra coisa. Exato. Exato. O que eu quis dizer não é que, assim, elas teriam histórias interessantes. Se não pra mídia TV, elas estão... Como eu vou dizer? Elas são personagens de agência. Elas são personagens que têm... Que, assim, que você consegue perceber que elas têm espaço pra agir e que elas têm potencial pra ir além do papel de mocinha indefesa, entendeu? Só que cada uma na sua área, e no caso da Peg, ela, justamente pela profissão dela, pela história dela, consegue levar isso pra ação, que é o que a galera gosta de ver na TV. Exatamente. É porque não ia ser legal você ver a Jane Foster com aquela cara de tonga dela, dando tapa na cara dos outros. A menos que você goste de sitcoms de deuses nórdicos, que é o que eu ainda quero, que eu quero uma sitcom do Thor, mas beleza. Sitcom de deuses nórdicos. Eu quero uma sitcom do Thor, cara, eu não quero nem saber. Meu, ia ser tipo um Friends do Espaço, cara, ia ser maneiro. O Friends do Espaço. Ia ser maneiraço, velho, só eu vejo potencial nisso. Só, Adri. imagina ia ser barato essa série com Anthony Hopkins, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Natalie Portman. Natalie Portman, que é uma puta atriz cara, é. Ia bater o recorde de sitcom mais cara da história, isso é bater Friends, com certeza. Ia ser barato contratar esses caras. E eu tenho que ser os salários mais caros que pagaram pros caras no final. Ia bater 1 milhão lá da Kelly Cuoco, do The Big Theory lá. 1 milhão por episódio. Mas então, qual que é a apesar da Peggy ser um personagem diferente, ela foi introduzida como par romântico, como todas as outras foram. Sim! Ela tá claro, mas ela já tinha no primeiro filme uma força diferente. Por exemplo, o pessoal não gosta muito do primeiro filme, eu gosto bastante, mas tem uma cena que é muito engraçada, a hora que o Capitão América recebe o escudo lá, ele tá meio que dando em cima de uma secretária lá, ela tira a arma e dá 3 tiros no escudo dele, tipo, pra testar o escudo. Entendeu? Ela dá esses tiros no escuro porque ela tá puta com ele, né? Exatamente! Entendeu? é uma puta boa cena, eu também gosto dessa cena. Assim, ela é uma personagem que já tinha uma força, né, antes. Porque ela, na verdade, ela não era... Não sei se a palavra é bem frágil, mas assim, ela tinha as habilidades dela e ela era, dentro ali daquele contexto, respeitada e bem independente nesse ponto, entendeu? Ela não precisou do Capitão América pra salvar ela, entendeu? Não foi aí que ele entrou em cena. Um pouco diferente aí da Jane, né? Que foi salva já 2 vezes pelo Chris Hemsworth. É, mas o que eu diria é o seguinte. Se ela olhasse pra mim e sorrisse, eu só ia conseguir dizer uma coisa pra ela. Sim. Eita. Enfim. Mas quem não? Tipo minha moto. Tipo minha moto. Quem não, gente? Quem não? Vamos ser sinceros. É, a Dream, eu vou contar um segredo dos bastidores aqui. A Dream revelou que casaria com ela. Mas lógico! Você tem uma dúvida? Mano, é fucking Peggy Carter. Shippei. E aí vem a dúvida. Ela ou a Scarlett Johansson, Dream? Não me faz essa pergunta, cara. Não faz isso comigo. Tem que escolher. Não faz isso comigo. não é fácil. É porque, cara, ela eu não sei, é que a Scarlett Johansson, ela tem um nome mais forte, né? Mas eu acho que como personagem as duas batem de frente muito foda. Principalmente depois do segundo filme, a Viúva Negra ficou bem mais... Não sei se bem profunda, mas assim, ela ficou bem mais palpável e bem mais, assim, você se importa com ela. Humana, ela ficou mais humana, né? Ela ficou muito mais humana. Apesar dela fazer aquelas maluquices tudo, pular de caminhão... Mas... Como um personagem, o personagem dela ficou melhor caracterizado. A gente conheceu mais dela e conhecendo mais, a gente se apega mais. A gente se, tipo, simpatiza mais com ela. Exatamente. Enquanto o Thor é aquele batatão lá. Mesma coisa. Batatão. Cara, a função do Thor é ser bonito e tivar com o cabelo L'Oreal dele. Só isso. Exatamente. Mas, por exemplo, aí a Dri falou uma coisa interessante. Ah, poderia, né, ter mais material fora. Um material, por exemplo, que eu acho que seria muito legal e que até eu pensei nisso vendo a série da Agente Carter, poderia ser uma série com aquele antro de Asgard, por exemplo, com a própria Lady Sif, entendeu? Aqueles guerreiros, né? Então, a Lady Sif, eu acho ela mais profunda, assim, como personagem até do que ela. Do que a Jenny. Do que a Jenny Force é claro. Só que o problema da Lady Sif é que ela já tá aparecendo muito no Agents of S.H.I.E.L.D. Exatamente, isso que eu ia falar. Ela aparece no Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, ela tá direto? Ela tá. Ela aparece várias vezes, ela já teve várias aparições lá. Umas 4, no mínimo, aí. Tanto que ela chama Coulson de Son of Cole lá. É, Son of Cole. Que é filho de Cole, porque o nome dele é Coulson. Coulson. É idiotice, mas enfim, mas é... Nossa. Eu achei engraçado. Tipo Odinson, né? Que é o sobrenome do Thor. Mas porque o meu senso de humor é meio bosta, mas... É meio bosta, mas é interessante, é divertidinho. Mas eu gosto da Lady Sif também, eu acho a Lady Sif uma ótima personagem. Dava pra fazer uma puta série com todos aqueles personagens secundários lá do Thor. É, não, dava pra fazer todo aquele antro de Asgard, dava pra fazer um... Porque eles tiveram muito conflito, muita guerra, muito... Dava pra fazer, pegar esse lado. Eu acho que o mais sem graça de lá é o Thor, cara. Se a gente for pensar em universo cinemático... E eu posso falar uma coisa? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sinto dó de alguns personagens... que apareceram em filmes da Marvel, que eu acho eles, tipo, muito bons. E, tipo, eles não continuam, entendeu? Não dão mais atenção pra eles. A Carter era uma desses personagens. Eu falava que, cara, tipo, beleza, é um puta personagem. Você tacou no Capitão América, pô, bacana, e sumiu, né? Desapareceu. Sumiu porque ela envelheceu, né? Ele acordou no presente. Não, óbvio. Ia botar a senhorinha de 90 anos pra correr atrás de bandido na rua. Não, com certeza. Olha... Assim, um off, eu vi um post no Tumblr que eu vejo assim, cara, isso seria o filme mais sensacional da história. Se a gente ignorar o fato do Alzheimer da parada, imagina só uma velhinha de 90 anos roubando uma armadura, tipo, foda-se qualquer impossibilidade, roubando uma armadura e aproveitando e chutando bundas porque ela pode, porque... Imagina um filme de ação com uma velhinha de 90 anos como protagonista. Eu acho que não ia funcionar, não. Não ia funcionar, não. Deve ter algum filme merda por aí. Eu acho que ia ser muito da hora, cara. No mínimo pelo fator exotismo. Ia ser tipo, uau, uma velhinha de 90 anos dando porrada. Eu preciso ver isso. Eu veria por isso. O seu gosto é meio duvidoso, mas eu entendi. Então vamos. Já que a gente já falou bastante, vamos voltar pra história da Agente Carter. É, Dri, apresenta pra galera a história do seriado. A série se passa em 1946, alguns meses depois da suposta morte do Capitão América. Acabou a guerra e a agente Margaret, também conhecida como Peggy Carter, passou a trabalhar numa agência de serviços secretos americana, Strategic Scientific Reserve, ou Reserva Científica e Estratégia, RCE. Só que assim, ela tem o nome de agente e tudo mais, tem toda uma história, toda uma lista de serviços prestados à nação, mas ela não é tratada como algo muito melhor que uma secretária. É a pessoa que atende o telefone, é a pessoa que traz comida, é a pessoa que traz café. Pega cafezinho. E assim, todos os colegas de trabalho ou ignoram ou diminuem ela, e ela faz o serviço de uma secretária mesmo, bem furreca mesmo. É, isso tem uma pequena explicação, na verdade, né? Porque o que eles falam é que o projeto lá do Super Soldado não deu certo, em teoria, né? Porque eles são obrigados a esconder de todo mundo sobre o Capitão América e tal. Ele é famoso porque a criançada conhecia ele, porque ele fez os comerciais de TV. Uhum. Não foi um exército como eles imaginavam, o projeto Renato. Isso, exatamente. Então, em teoria, não deu certo. Aí, como ela não tem mais como se manter no exército, que ela é uma soldada, querendo ou não, ela é soldado. Como ela não... Até porque a guerra acabou. Isso, ela acaba aceitando esse emprego na RCE pra poder ter alguma coisa, né? Então... trabalho. É. Sim, pra poder, assim, continuar se chamando a gente. Só que é isso, mas também não é bem só isso. É 1946, ela é a única mulher trabalhando naquele lugar. É, o fato dela ser tratada como secretária não tem nada a ver com o fato do porquê que ela foi trabalhar lá. Mas a justificativa pra ela trabalhar lá é justamente isso, o fato de que não deu certo. Só que como ela não tem outra perspectiva, ela acaba sendo obrigada a aceitar aquilo, né? E tem aquela coisa também, né? Ela é vista como a namoradinha do Capitão América, né? Meio como se ela só está ali porque ela foi o par romântico dele. Tanto que no rádio eles fazem milhões de dramas lá, audiodramas, falando da relação dela com o Capitão América. Então ela odeia ouvir rádio por causa disso, né? É, não, eles não chamam de Peggy, né? É, só vê a cara de ódio dela cada vez que tocam naqueles programinhas nojentos. É, eles mudam o nome pra acho que é Maggie Carter, um negócio assim. Beth Carver. Beth, acho que é Beth. Beth Carter, é. É, Maggie, Beth. E ela é uma enfermeira que é totalmente apaixonada. Oh, Capitão América, que bom que você me salvou mais uma vez. Meu, dá uma vontade de morrer escutando isso. O mais engraçado é o cara que faz a voz do Capitão América, tipo magrelo, e ele faz, olá. Não, o mais legal desse rádio, cara, é você ver os efeitos sonoros que eles fazem, cara. Puta, eles pegam aquele pedaço de carne e começam a bater. Ah, mas aquilo é a verdade da época, né? É, a rádio era assim, né? Offzinho pra vocês, pra se tiverem interesse por isso. Tem um filme do Woody Allen chamado A Era do Rádio, que mostra bem como faziam os programas dessa época. Ele é muito interessante. Ele fala, tipo, mostra como faziam os efeitos, mostra justamente essa dualidade entre a imagem do herói, das historinhas e quem fazia as vozes. É bem maneiro. Pô, demais, cara. O que é legal é que a gente, ela fica putaça também. Não sei, eu que penso isso, na verdade, né? Ela fica putaça porque o programinha de rádio sempre fala que o Capitão América salvou ela, né? Salvou a vida dela. E se você vê na história, o Capitão América nunca salvou ela, né? É, ela é uma... Nas histórias, ela é a dama em perigo clássica de uma história que aquela época tinha, né? Ele é o super-herói que salva a mocinha. Ah, os nazistas invadiram. Ali, ela é a mocinha. No rádio, ela é a mocinha. É, mas na história real, não, ela não foi mocinha em nenhum momento, né? Isso que é interessante. Ela fica puta. E é legal que ela tem um motivo pra ficar puta, né? Se ela é real, ela é macho pra caralho, velho. Mas tudo muda quando o Howard Stark, amigo e dor de cabeça pessoal dela, é acusado de traição aos Estados Unidos porque armas dele começam... Aparentemente ele começa a vender armas ilegalmente. As armas dele começam a aparecer no mercado negro. E ele, fugindo de todo mundo, ele pede ajuda pra Peggy pra provar a inocência dele e limpar o nome dele. E pra isso ele oferece a ajuda do seu mordomo, o Edwin Jarvis, que é... outro personagem muito legal que a gente vai falar mais dele depois. E assim, ela começa a fazer essa vida de agente dupla, assim, tentando manter as aparências pra RCE, ao mesmo tempo que ela tenta conseguir informações sobre onde foram parar as armas do Howard, como elas chegaram, onde elas chegaram. E a série trata disso, dessa busca dela por respostas em relação ao que tá acontecendo com todo o rolo envolvendo o Howard, enquanto... E como isso envolve a RCE, como que os destinos dessas coisas todas se entrelaçam, colocando todo mundo em risco, porque como uma boa história de espião tem que ter todo mundo, o mundo tem que estar prestes a acabar. É, a grande questão aí é que a RCE, né, ela tá procurando o Howard Stark pra prender. Eles acham que ele é o cara que tá vendendo as armas, né? Enquanto ela vai ter que agir aí na encolha, né, por trás da agência pra tentar descobrir e provar o que aconteceu na verdade. E ninguém, obviamente, leva ela a sério, né? Se ela falasse alguma coisa. E por que que ela aceita isso? Porque ela é amiga do Howard da época da guerra, né? Ela sabe que se ele falou que não foi ele, é porque de fato não foi ele, né? Ele pode ter feito muita merda, mas não essa. Não esse tipo. É, exatamente. Só que aí que a gente percebe também que essas porra dessas armas dos Stark aí... É o que moveu todos os filmes da Marvel até hoje, né? É, basicamente dá pra reduzir tudo a isso. Stark não deveria brincar com quem não sabe. Na verdade, você vê depois dessa série que o Tony, ele realmente é o filho da puta. O pai dele já cagou tudo lá atrás e ele fez de novo, cara. Ele sabe o que aconteceu, tava tudo ali. Ele fez de novo. A mesma coisa, cara. É genético. Tá, tipo, é uma genética podre dessa família, velho. Caralho. Se hoje você tem lá, a Wanda e o Pietro, por causa disso também, cara. Tudo por causa disso. Tudo. Cara, tudo tá na culpa dele e na culpa dos Asgardianos. Malditos Asgardianos também, que não conseguem segurar uma droga de um poder místico na porra do cofre dele. Tudo culpa desses filha da puta. Não, se sério. É a bosta de uma pedra que ninguém consegue guardar, né? É, então. Parece que cria perna, né? Cria perna e sai sozinha. E colocar em outro lugar, na Terra. O interessante é que, assim, como a gente falou no começo, tudo isso aconteceu muito pouco tempo depois da morte do Steve. E, assim, mostra ela tentando balancear tudo. Porque, assim, tentando superando de fato essa perda, enquanto tenta ajudar o Howard, tentar manter seu emprego e tentar manter aparências na sua vida pessoal, assim, para as conhecidas dela, para as amigas dela, no caso, né? E são várias camadas muito, muito interessantes que a história tem. Eu achei bem legal isso. Eu acho interessante a gente comentar que a Marvel confirmou que a RCE se transformou na SHIELD, né, no futuro. É, não tinha lá muita dúvida. Eu não sei também se isso tava tão na... tinha tanta dúvida sobre isso, assim. É, na verdade, não, eu não sei. Eu não tinha pensado nisso como associado às duas, porque a gente Carter, ela era conhecida como uma das fundadoras da SHIELD com o pai do Tony Stark e mais uma galera lá. Uhum. Só que a RCE, ela meio que não tem muita voz lá dentro, né? Então você fica... Não tem nada a ver, né? Então, provavelmente, assim, não é que a RCE... Eu imagino que aconteceu que a SHIELD surgiu dentro da RCE, pegando partes da RCE, mas não... Dos núcleos, é. Isso, mas não sendo a RCE, tipo, a RCE mudando de nome, sabe? Eu acho que vai ser isso na segunda temporada, e acho que vai ser a gente Carter, o Howard Stark e o cara da muleta lá. O Souza. É Souza, porque ele é legal. Segundo a minha... Daniel Souza. Ele é legal. Outra coisa que é legal a gente falar é que a antes do seriado, né, do Agente Carter, a gente teve também um one shot, né, um curtas dela, realizando uma missão lá no passado também, né, um curta de 10 minutos, uma coisa bem, bem pequenininha, que foi lançado no Blu-ray do Homem de Ferro 3. Então, se você quer conhecer mais da Agente Carter, procure. Provavelmente a melhor coisa de Homem de Ferro 3 deve ser esse curta. É, porque o filme é meio sofrível, eu concordo. Meio, você foi bonzinho. E os personagens vão aparecer no Homem-Formiga. Pra você que, como eu, tá cagando pra esse filme, mas gostou da Agent Carter, talvez esse seja um incentivo pra você ver. Continuo não ligando pro filme, mas eu quero ver a Peggy. Então, enfim, já vi filmes por menos. Sim, eles vão aparecer. Possivelmente vai ter um arco no passado e eles vão estar lá nesse arco, né? Já confirmaram a participação, então eu acredito que não vai ser uma participação merda, mas não sei, né? Eu já vi filmes por motivos muito menores, então... Às vezes é só uma cena também, vai saber. Enfim. É só uma foto, né? É. O Solo Chamas vai tirar uma foto que vai aparecer na mesa. É. Mas, Rodrigo, parando pra pensar na sua estratégia da Marvel começar a investir no mercado de sitcoms, eles já contrataram o Mark do Friends, que é o Homem-Formiga, né? Quem sabe eles estejam aí investindo agora nesse ramo da comédia e tudo vai virar uma grande sitcom. Acho foda. Olha, acho que tem potencial. Divulgaram hoje que o Chris Pratt chorou quando ele viu o roteiro do Guardiões da Galáxia 2. Oh, a gente tá falando do cara que fez parte da Recreation, cara. Você tá, assim... Eu acho que é bullshit, hein? Eu acho que é uma bullshit foda, entendeu? Eu também acho. Ou porque é uma merda foda, né, cara? É, tipo, eu assinei um contrato pra isso, né? Pra isso, vamos ver, então. Você tá louco? Você vira essa boca pra lá? É, imagino que o Mercúrio também teve essa reação. Você dobra a sua língua, por favor? Tem que matar ele, vai virar Indiana Jones. Ele não pode ser o Indiana Jones e o Star-Lord e o cara do Jurassic Park. O cara vai fazer tudo agora. Vai fazer tudo, é. É o novo Sam Worthington do cinema, fazia tudo. Só porque ele fez a ceninha mostrando o dedo e falando que não sabia como funcionava isso. Que bosta. Só porque ele era gordinho e emagreceu, agora todo mundo quer o cara. Gordinho, ninguém botava ele nos filmes, né? Sugar. Mas agora que a gente já falou da história, de toda a parte técnica aí de Agent Carter, vamos falar um pouquinho dos personagens. Já que a única personagem feminina importante da série é a Peggy Carter, Dri, fale da Peggy Carter. Meio que não é só ela, mas deixa pra lá. A Peggy Carter, que foi interpretada pela Hayley Atwell, britânica, ela passou a viver nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, depois da guerra. Ela é uma funcionária na RCE, uma excelente agente, como eu disse, com referências impecáveis, com um histórico de missões invejável, mas... Tem um puta currículo. Mas sendo mulher, em 1940, numa empresa que só tinha cueca, obviamente que ela era a moça do café, felizmente. Ah, mas não, mas Dri, você vai concordar comigo, mas até servir no café, ela é uma puta personagem. Então... Porque ela vai servir com uma cara... Ela sempre vai no momento certo com uma cara, assim, tipo... Não, cara, a beach face que ela faz é sensacional. Beach face. É, então... É, a beach face. A beach face, eu não sabia a palavra pra usar. Você me... Existe um termo, é. Mano, aquilo é a cara da pessoa que pode te... Que, assim, que ela pode estrangular você com o cadarço do sapato. Ela sabe disso, você sabe disso, mas ela não vai fazer isso porque você não vale o tempo dela. É literalmente essa cara que ela faz. A beach face... Beach face dela, agora você usou o termo perfeito. A beach face dela é muito boa, cara. Eu não sei. Sim. Ela até servir no cafezinho é uma boa personagem. Eu gosto muito dela. Apesar de, assim, ela ser menosprezada, ela é muito competente. As poucas tarefas que caem na mão dela, ela faz com muita competência. E graças ao histórico de justamente ela perder pessoas próximas, que é uma coisa assim, a série já começa com uma dessas, desculpa o spoiler, não vou dizer quem, mas começa já com uma perda, ela tem medo de se aproximar das pessoas, porque assim, ela é uma agente secreta, ela tem que mentir sobre o trabalho, ela tem que mentir sobre todos os aspectos da vida dela, e com isso ela não consegue se envolver muito com as pessoas. Mas, apesar, como eu disse, ela é extremamente habilidosa e Howard Stark sabe que ela é muito habilidosa. Por isso, é justamente atrás dela que ele vai quando precisa de alguém que prove a inocência dele. E com todas as reservas e todas as ressalvas que ela faz, ela ajuda ele porque, enfim, a gente, infelizmente, amigos só servem pra fuder a nossa vida. Então é baseado nisso que ela ajuda ele e começa a, por baixo dos panos e... usando de todas as habilidades dela, tentar descobrir uma forma de inocentar o Howard. E que habilidades, né? Porque ela na festa é uma puta cena também. Cara, quando ela apareceu loira, eu falei, não. Não é possível. Não é ela. Falei, não é ela, não é ela. Nessa festa aí, ela tem aqueles momentos, tipo, de esquivar de câmera já, tá ligado? Você nota isso quando ela tá na festa. Eu falei, cara, ela é muito ninja. Ela vê uma câmera, ela já se esquiva, tipo, muito automaticamente, tá ligado? Ela é treinada, né? Ela é treinada. É, ela tem aquele momento daquela dança que ela faz com o outro cara também, tipo, se esquivando dos olhares dos caras que estão chegando. Cara, ela é muito ninja, na boa. Ela é uma... É porque essa parte, eu acho que foi pra mostrar que ela, de fato, é uma agente secreta, né? Porque até então, por mais que você conheça ela, ela no Capitão América, ela não foi muito agente secreta, ela tava lá... Ela era mais militar no Capitão América. Exato, ela era mais militar e ela tava em guerra e tava participando do projeto lá do Super Soldado, só isso. Mas você não via ela em campo, e nesse seriado ela tá em campo, é diferente. É pra você ter uma outra visão dela. Exatamente. O próximo personagem eu vou falar, claro, é o Edwin Jarvis, interpretado pelo ator James Darcy. Ele é um mordomo do Howard Stark, ele é um especialista, né, em resolver os problemas do cara, mais precisamente os problemas causados por causa das saídas noturnas secretas dele, né? Todo mundo sabe que o Howard Stark não é o cara mais recatado do mundo. Eu fico me perguntando quantos irmãos o Tony tem espalhados por aí. Deve ter irmão pra caramba. Porque que eu sei, naquela época não existia preservativo. Puta que pariu. Então ele tem irmão pra cacete. Ah, mas ele tinha, mas ele devia ter uma tecnologia pra isso, né? Qual tecnologia? Ele era um cara tecnológico, né? Cara, não faz isso, velho. Você vai fazer, tipo, merda na cabeça das pessoas. Olha, todas as tecnologias dele que apareceram na série explodiram ou mataram alguém. Eu acho que ele não vai querer nenhum tipo de tecnologia dele perto daquilo. Perto daquilo. Tudo que o cara põe a mão explode, né, cara? Então, pensem em vocês, meninos. Vocês iam querer? Mas vamos voltar pro Jarvis. A gente ainda não tá no Howard, calma. Não, mas ele é consciente. Ele ia fazer algo que usa na outra pessoa, não nele. Tem que baixaria, cara. E apesar de atrapalhado, né, o Jarvis, ele é extremamente competente, né? E ele passa a ajudar a gente Carter nas missões, como se ele fosse um agente secreto também. Sim. Apesar dele ser só o mordomo, né? Ah, gente, o Jarvis é um fofo. E aí você percebe... É, apesar dele não concordar tanto assim também, de ajudar tanto. Ele fica, tipo... Ele fica com problema de horário e tal. Ele sempre fica meio pé atrás, mas ele sempre ajuda. É, porque ele tem medo, né? Ele, tipo, é um cara com uma vida normal. Então, tipo, normal. Normal. Na medida do possível. Ele só pode ajudar ela até as 10. Então, é normal, mas não é tão normal assim, né? Exato. Porque tem coisa escondida aí que nem a gente não sabe ainda. Mas ele pra mim, ele veio pra ser o alívio cômico da série. E eu acho que ele é mais principal do que o próprio Howard na série. Não sei, minha opinião. Sim. Ah, é. Ele aparece bem mais, né? Assim, com certeza. Assim, porque ele está mais presente. Agora, por influência, para o contexto da história, eu acho que o Howard é, tipo, imprescindível, né? O Howard, como eu disse, o Howard fodeu todo mundo, fodeu todo o rolê. É claro que ele vai ter mais como influência. Qualquer Stark, né? Como qualquer Stark, ele fodeu o rolê. Que é o que eles sabem fazer, né? Posso falar um pouquinho dele? Pena que ela morreu, né? É, ela morreu, que dó. É, o Howard, ele é, assim, a máquina que leva a série no sentido história. Porque sem ele ali, não teria, assim, uma história pra série, né? Sem ele estragando tudo que ele põe a mão, né? É o Stark mão de merda, né? Ele é extremamente babaca. Na verdade, ele consegue ser mais babaca que a cabeça. Há controvérsias. E também ele tem aquele caso que a gente já tá falando aqui, dele ser mulherengo pra caramba, né? Então, sempre quando o Howard pode, ele vai atrás de mulher. Tipo, é legal que quando ele tem uma série lá, tem um episódio que ele vai pro apartamento da Peggy, e é só um prédio só de mulheres, né? Cara, cada hora ele tá numa porta diferente. Não, é o engraçado que, tipo, virou a cena, tipo, passou, vai 10 minutos e ele já tá pegando outra mulher diferente, né? É, o cara é absurdo, cara. O gatilho mais rápido dos Estados Unidos. Mas eu acho que o mais legal são as reações da Peggy e do Jarvis com relação a isso. Porque eles parecem ser os únicos que entendem como aquilo é uma loucura, entendeu? Tem uma hora lá que eles vão ter que traçar, eles vão ter que, tipo, pegar... o Howard dormiu com uma mulher X e eles têm que achar uma delas, né? Aí, tipo, o Jarvis fala, cara, isso é impossível, a gente não consegue. E aí ele tá com medo, porque ele fala, não, olha... Cara, eu juro que eu tenho dó do Jarvis. Porque o Stark pôs ele em tanta merda diferente... Você vê quando, nessa cena, o Jarvis tá com medo, porque, tipo, elas... Obviamente ninguém tá feliz, aí ele apanha, porque o patrão dele é um bosta, entendeu? É, porque normalmente é ele que expulsa elas, né, quando o Stark... Não, o Jarvis é o responsável por receber elas no outro dia. É que nem vocês assistiram o Homem de Ferro 1. Isso, e aí vem o Jarvis... Por dar o fora. Que ele pega a repórter lá e aí ele abre e a mulher vai, aperta o botão e o Jarvis começa a falar com ela. Isso, é. É o mesmo esquema. Só que o Jarvis do Howard é uma pessoa... Apanha na cara. O outro, tipo, é uma voz. É um cara britânico extremamente educado. É, enfim. Mas voltando aqui pro Howard, é importante falar que ele é um gênio playboy filântropo, que nem, tipo, o filho, né? Enfim. Então ele tem aquelas ideias de máquinas a serem feitas e por aí vai, que nem o porra do Tony Stark, né? Então, ele tem cofres e cofres de de armas que ele criou, armas, tecnologia e coisas afins que ele criou, né? E isso que é o foco da série, que começa porque é roubado disso daí e por aí vai, né? É, e basicamente também o Howard, ele é um cara muito jovem, né? Eu não sei exatamente a idade que ele tem, mas eu acredito que ele não tenha mais do que 25 anos na história da série. Parece, né? Mas não deve... 25 a 30, vai, vamos colocar uma margem. Eu acho que é por aí. É assim, eles têm que dar uma forçada pra cronologicamente fazer sentido. Exatamente. Até porque faz 70 anos lá e o Tony Stark não é tão velho assim. Então eles precisam fazer um Howard muito jovem pra o negócio funcionar. Só que você vê que ele é muito irresponsável ainda. Apesar dele ser, tipo, a mente brilhante que ele sempre foi, ele é muito irresponsável. Então ele não tá ligando muito pra consequência do que ele faz, né? Nesse momento. Ele não foda-se. Tem um botãozinho lá, tecnologia, ligue e foda-se. Mas assim, eu acho que tem uma questão que é o seguinte, o Howard Stark, na minha opinião, esse Howard Stark, né, não, nos filmes não dá pra saber tão bem, porque ele não tem tanto papel, e ele não na verdade ele é bem mais, ele fala muito mais, ele tem muito mais participação na série do que nos filmes, ele é muito mais profundo que o Tony Stark, em todos os aspectos, porque qual que é a questão? O Howard, ele é um cientista, mas ele foi um cientista que acabou sendo moldado pela guerra. Então, muito do que ele teve que criar foi por causa de uma mentalidade de guerra. Então, ele não era um cientista armamentista por profissão. Ele não criou armas pra vender, não era isso que ele queria. Ele era por necessidade. Ele precisava vencer a guerra, né? Os Estados Unidos precisavam vencer a guerra, né? Ele foi, exatamente, a necessidade da guerra trouxe isso pra ele, e aí ele foi sofrer, e aí depois teve consequências, porque a tecnologia acabou sobrando, coisa deu errada, coisa não deu, né? E ele, porque ele não vende armas, diferente do Tony Stark, tem aí essa, até eles colocam essa espécie de dilema moral nele, que fica até mais forçado depois de você ver como o pai dele pensava. O Howard não, ele não vendia armas, mas ele. E ainda assim, quando alguma coisa saía do controle, ele se sentia muito mal com relação a isso. Ah, fora isso, tem uma. Eu acho que. Aí, pra quem viu, acredito que no caso só a Dri, ele tem uma pegada muito forte, até de Gatsby, em alguns momentos. Tem um diálogo dele com a Peggy que eu acho sim, excelente. Tem uma hora lá que ele comenta que existe um limite aonde você consegue chegar, se você for mulher, se você for pobre, não sei o quê. E se você não mentir, se você não enganar outras pessoas, você não consegue avançar. Exato. Então, assim, você vê que ele veio do nada, ele tem essa questão, ele é não exatamente porque ele sempre foi assim, mas porque ele tem que criar isso, porque ele precisa ser o homem rico, e o homem rico é isso, né? Um dos dilemas aí, que se você escutou o nosso cast sobre o Grande Gatsby, tem muito disso, da imagem, do que ele é, do que as pessoas pensam, do que elas te veem. Então você vê que o Howard, ele não é só esse cara, assim, ah, dane-se, ah, eu vou fazer tecnologia, ah, eu quero fazer dinheiro. Ele tem um lado, assim, bom dentro dele, entendeu? Muito do que ele fez porque ele queria crescer, ele queria chegar ali. E ele se arrepende muito do que ele fez. Inclusive, ele tem um peso muito grande com relação ao que aconteceu ao Capitão América. Sim, sim. Né? O que é exatamente o que o Tony Stark não tem em momento nenhum, né? Porque o Tony Stark, ele mesmo fala, ele também não tem medo de falar que ele é um cientista maluco. Exatamente. Não, e ele sempre criou arma, vendia arma pra você vê lá no primeiro filme, vendia arma pro Iraque, Irã, Oriente Médio, e é isso aí. Não, mas eu quis dizer que ele é inconsequente no sentido de pegar mulher mesmo. Não, tipo, claro, ele tem esse viés, claro. Sem Só que o que é legal é que você pensa assim, um cara vai 20, 25 anos que ficou milionário muito cedo, sabe, muito jovem, ele não tem com o que gastar o dinheiro que ele Afinal, tem. Afinal, estamos na década de 40, né, nem tem tanta coisa assim, pós-guerra. Afinal, exatamente, estamos na década de 40, né, não tinha nem iPhone ainda pra ele comprar. Não. E assim, ele se vê num mundo que, sabe, nem ele conhece, então é diferente. Ele não é só uma mente brilhante, ele é um cara milionário. Muito, muito novo, né? E no mundo diferente, né? Porque a gente tá falando do pós-guerra, a gente tá falando de um período muito complicado, aonde as coisas ainda estão se ajeitando, o mundo tá saindo de uma Segunda Guerra Mundial, entendeu? Os Estados Unidos perdem aí o seu herói, no caso, dentro do universo da Marvel, o Capitão América, né? E aí você tem questões políticas envolvendo, você tem esse pós-guerra, que é uma situação complicada. Então eu acho que o Howard Stark é um personagem muito interessante, que ele ganhou uma profundidade ímpar, assim, tendo essa chance na série. Até um dos plots lá, que envolve ele, o maior atrito entre ele, a Peggy, é muito legal, entendeu? E eu acho que ele tem, ele junto com a Peggy tem uma coisa que eu sinto falta no universo Marvel, e até faz sentido, que é o seguinte, a série mostra pra você como que o Capitão América é importante, como as pessoas veem o Capitão América, porque hoje, quando você assiste o Vingadores, ele não é mais tudo isso, entendeu? Tirando o Coulson no primeiro filme, que tinha uma idolatria por ele, ele ainda é um cara com escudo no meio de homem de armadura, de deuses nórdicos, do Hulk, então assim, e não tem essa cultura. No passado você vê como ele era importante, como as pessoas olham pra ele, pensam no Capitão América de uma maneira diferente, inclusive a forma como a Peggy pensa no Capitão América. Isso é muito importante, pelo menos pra mim, pra contextualizar e pra o pessoal começar a entender a importância do Capitão América como figura. Figura pública, né? Porque ele é a figura pública, né? Exatamente. Ele é a cara da guerra, querendo ou não, né? O símbolo americano da guerra. Exatamente, exatamente. Mas na verdade, também, se você pensar como se fosse com o universo da série em si, o símbolo da guerra, ele ficou com esse símbolo, né? Ele é famoso por isso. Como se ele tivesse existido no passado, sabe? E o voltar no futuro deveria ser muito mais importante do que é, eu concordo. Não parece tão importante porque, querendo ou não, nós estamos há muitos anos sem uma guerra nessa proporção, né? Então, não parece tão importante quanto foi no passado, mas a série vem pra mostrar isso. Pra trazer essa importância que talvez o primeiro filme tentou, mas muita gente acha que não funcionou. O segundo filme já tem uma outra pegada, então assim, faltava, eu senti um pouco de falta disso, nesse universo Marvel, né, como um todo. E eu acho que a série conseguiu trazer isso de uma forma bem legal. Sem precisar colocar o cara, sem precisar, assim, não tem uma cena do Capitão América. Tirando a primeira, a cena final do filme, que abre a série, né, você não tem cenas do Capitão América, você não precisa disso. Porque ele é tratado realmente como uma imagem, como o que ele era. Isso é muito legal. Tem só ela olhando pra foto dele lá, mas nada demais. Isso, da foto dele magrelo. Inclusive, é a mesma foto que aparece no Agents of S.H.I.E.L.D., porque esse é o crossover, na verdade, né? Porque os Agents of S.H.I.E.L.D., eles estão lá procurando documentos antigos, e aí eles encontram um documento que pertenceu a Peggy Carter, né? E aí na série mostra ela com o mesmo documento. Isso. Isso é só um crossoverzinho, só pra você associar as duas coisas. É só uma ligação de uma série à outra, né? Exatamente, mas isso é interessante. Mas não tem só isso, tem mais coisa, porque tem um vilão lá do Agents of S.H.I.E.L.D. que foi, se eu não me engano, ele foi capturado pela Peggy no passado e conseguiu, e foi um dos caras que foi, se infiltrou lá pra colocar a Hydra dentro da S.H.I.E.L.D., sabe? Tem mais coisa também. Porque ele tinha um poder maluco que fez ele viver muito tempo. Por isso que foi o que explicaram, pelo menos. Mas agora, além desse trio de personagens, que pra mim é o melhor trio de personagens da Marvel... Eu vou ter que concordar. É o trio principal, digamos assim, né? Eu vou ter que concordar, cara. Eu não, sabe um personagem desse que eu não achei que ia gostar do jeito que eu gostei? O Jarvis, cara. Ele é sensacional. Ele é muito engraçado. Tipo, é o tipo de cara que você vê que vai morrer aos 45 anos por aneurisma, por excesso de ansiedade, porque o chefe dele só bota ele em roubada. Mas, cara, é um personagem muito maneiro. Ele é o mordomo... ele é o mordomo britânico, do cara muito rico, entendeu? Porra, não tem como ser ruim, entendeu? Mas é legal que, tipo, ele não é aquele mordomo, tipo, calmo, comedido. Não, você vê que ele tá... Às vezes ele tá à beira de um ataque de nervos, porque, tipo... Você vê que o cara é ansioso, ele é surtadinho, é legal. Ele entra pra aparecer junto com a foto do cabeça, que esqueci o nome, o Alfred. E com o mordomo do Will Smith também, né, o... o Jeffrey. O Jeffrey. Oh, pode crer. Jeffrey. Sempre sobra na mão deles, né, cara? E é sempre britânico, já perceberam? Porque o Jeffrey também é britânico, pelo menos ele tem sotaque britânico. Não, ele é, na série ele é britânico, sim. Mas além desse trio principal, vamos falar dos outros personagens que, apesar de serem menores, também tem bastante importância pra série, né? Cabeça, você não falou de nenhum ainda, vai lá. Então a gente começa aqui pelo Jack Thompson, interpretado pelo Chad Michael Murray, que é um agente secreto que, além de mulherengo, ele meio que rivaliza aí com a Peggy, mas ele é o queridinho da RCE, né? Ele é o, assim, o... E consegue ser mais babaca que o Howard. Sim, sim, não, ele é muito babaca, assim, Ele só faz babaquice. Mas depois ele se redime. Mas entrando no, um pouquinho no Souza, ele também lutou na Segunda Guerra Mundial. E por causa disso, como a gente já falou aí, ele acabou perdendo o movimento de uma das pernas. E ele virou manco, ele começou a usar muleta. Mesmo assim, ele é um cara muito inteligente, que ele é muito bom pra analisar provas, né? Ele é muito mais analista do que de campo, assim. Ele até vai pra campo. Na verdade, ele foi obrigado a assumir essa posição. por conta do, né? É, infelizmente, né? Mas você percebe que ele não é ruim nisso, né? Ele não é um cara que se... Ele nasceu pra isso. Ele é um bom agente, ele é sério, ele trabalha realmente querendo... Os outros, às vezes, você vê que eles não são tão éticos, tão morais, assim. Ele tem uma intuição boa também, vocês perceberam? O que eu acho muito legal nele, que uma coisa que eu não vejo muito nos outros é que ele, a intuição dele. Que às vezes em que, tipo, ele. Os palpites que ele tem e que ele persegue, você vê que te levam a algum lugar, entendeu? Isso acho que. Inclusive, no final lá, o chefe fala, ó, eu não acredito nela, mas eu confio na intuição do Souza. Exato. Exato, tipo... O chefe deles lá vê isso. O próximo personagem é o Roger Dooley, né? Que ele é interpretado pelo Shia Wiggum. Ele é o chefe da RCE e é o cara que toma as decisões lá dentro da agência. Ele é tipo o chefão, né? Que é bem, e ele é um chefão bem estereotipado, né? É, ele tem um problema que ele pensa muito na família dele, mas ele tá sempre ausente, né? E de vez em quando aí ele acaba... É, aceitando o que a Peggy tem a dizer, porque normalmente a Peggy tem razão e ela consegue provar que ela tem razão. Contra, né? Provas não há argumentos, né, cara? Não, porque assim, uma coisa é os outros caras ignorarem. Só que, no caso, na posição de liderança que ele tá, chega a ser irresponsável e ignorar quando alguém tem conhecimento de campo. Um conhecimento de campo como o dela. Sim, sim. Ele só aceita também a contragosto, porque assim, realmente ele não tem outra pessoa pra pôr no lugar. Depois de um bom discurso, né? Exatamente. É, ele tem esse preconceito também. É, depois de, tipo, ela praticamente esfregar na cara dele, que assim, a capacidade que ela tem. Mas, apesar disso, ele é um cara muito responsável, ele vai muito atrás do que ele considera certo. Quando ele... Essa caça ao Stark, que foi uma coisa que ele comandou, você via que ele tava fazendo aquilo de plena convicção, porque ele realmente achava que o Stark tava contrabandeando as armas e que ele era uma ameaça e que precisava ser detido. Você vê que ele faz as coisas muito por convicção, achei isso legal. Mas aí depois, quando ele começa a perceber que ele tá errado, ele começa meio que dar ouvido pra Peggy, né? Mas ele tem que ser o chefe durão, entendeu? Não tem jeito, ele não pode ser mole. O Souza não pode ser chefe, entendeu? O Souza não pode, porque o Souza é mole. O próximo personagem é a Andy Martinelli, que é interpretada pela Lindsay Fonseca, que eu fiquei a série inteira tentando lembrar quem que era, e depois de pesquisar eu lembrei que ela faz o que é, ela é a namoradinha do... Nossa, que eu não lembrava, eu assisti que eu era. Eu falei, caralho, eu já vi essa menina em algum lugar, da onde que é? Sabe quando fica aquela coisa na sua cabeça? Mas então, ela é amiga, a única amiga que a Peggy tem durante a série. É, ela, como, né, como muitas outras personagens, veio a Nova York tentando ser atriz, né, um plot aí até que comum, né, nessa época, e acaba trabalhando numa lanchonete. Quem que não vai pra Nova York querendo ser atriz, né? Quem que não vai pra Nova York? E trabalha numa lanchonete, né? Muito comum. Você já assistiu Homem-Aranha? Lembra de matar o Mary Jane Watson? É, então. Prefiro a Andy do que a chata da Kristen Dunst. Ela mora na pensão da senhora Fry, que é uma pensão apenas para mulheres bem educadas e seletas. E ela aí acaba sendo um contraponto interessante, porque a Peggy a todo momento tem medo de que ela se machuque, se ela se aproximar demais, se ela realmente for amiga. E fica aquela coisa, né? Eu posso machucar aqueles que eu amo. Na verdade, a Peggy, ela se importa muito com ela, então ela tem muito medo, né, de acontecer alguma coisa com a Andy. E é legal, porque você vê que ela quer ser amiga da Andy, quer se tornar mais próxima, mas ela não pode, né? E você vê uma puta conflito. Puta problema pra Peggy que isso é, né? Que é uma puta, sei lá, uma deficiência dela. Que ela quer fazer uma coisa e ela não pode, sabe? É muito interessante. E também tem a questão de você ver como que era a vida das mulheres solteiras naquela época, porque ela mostra bem, né, isso. Que assim, por mais que elas não possam fazer nada, elas pensam muito, né? E algumas fazem, né, assim, escondidas. Algumas, a maioria faz, né? Ah, é. A maioria faz. Mas elas pensam muito no errado, né? Tanto que elas têm aí uma puta organização pra enganar a senhora Fry lá. E conseguem, né? Até pra roubar comida, né? Elas fazem. Agora, e eu acho que a Andy também, ela tem aí talvez um dos maiores méritos, que ela foi, acho que uma das únicas mulheres que o Howard Stark não pegou. Até onde eu sei. Porra, realmente, né? Ainda. Mas ele quis, né? Mas ainda. É, claro, né? Mexeu, ele quer, tá querendo. Ele pegou até a Sherita Fry, se bobear. Então, ele fala que... Lembra que quando ele vai, tipo, ser... escondido lá. Sim, ele fala, ela trata ela pelo nome. É, e quando ele vai pra lá, ele até fala, ah, o Grievous. Tipo, como, já conheço, tá ligado? Já manjo tudo. A próxima personagem é a Dottie Underwood, que é interpretada pela Bridget Regan. Ela também é uma das moradoras da pensão da Senhora Fry e parece ser uma mulher normal. Ela veio do interior, tá conhecendo a cidade grande, quer dar a entender que quer... Que oportunidades melhores, mas... Ela usa roupa do interior, né? É, ela é tipo bem caipirona, aparentemente bem caipirona. Com o tempo, a gente vai vendo que a coisa não é bem assim. Da Dottie a gente vai parar de falar agora, porque tudo daqui pra frente é major fucking spoiler, então não dá pra falar muito dela. Mas ela é uma personagem muito importante. Mas só da gente falar isso, você já sabe que ela não é uma mocinha do interior. É, é. Talvez fosse bom a gente não falar dela, tô achando. É. Então, só saiba que ela é uma grandíssima filha da puta. Só saiba que ela é uma grandíssima filha da puta. Eu acho que é melhor... Gente, perguntas, não seria melhor cortar a parte da Dot? Nada, ela não. Ela não é uma filha da puta. Ela é uma... Cara, ela é uma puta personagem. Não, ela é sensacional. Eu curti demais ela. Ela é a personagem que mais me enganou na série. Eu achei muito bom. E quando o personagem me engana é porque eu acabo gostando muito dele. Como foi o caso da Viúva Negra no Vingadores, né? Que ela me enganou. Olha aí. Então, por isso que eu comecei a gostar dela. Apesar de eu já ter assistido Homem de Ferro antes, ela me enganou. Mesmo assim. E falta falar da Miriam Fry, que é a própria dona da pensão, né? É onde todas as mulheres dessa porra de série moram. Que ela trata todo mundo com a mão de ferro, né? Então, tem várias regras na pensão e por aí vai. Tem horário certo pra comer, horário certo pra sair, chegar, entendeu? Você tem que, assim, falar tudo pra Fry do que você tá fazendo na vida, basicamente, entendeu? O jantar tem que descer todas as moradoras ao mesmo tempo pra jantar e... E depois de tal horário não pode receber visita. E masculina, visita masculina nem pensar em qualquer horário. É, não, homens não sobem acima do térreo. Acima do primeiro andar. É verdade, primeiro andar. Mas isso ela faz porque, assim, naquela época era muito complicado você ter um lugar pra mulheres recatadas. Tipo, se o lugar era conhecido por haver mulheres que não eram recatadas, as mulheres paravam de procurar. Não justificando o que ela faz, porque, né, eu também não concordo. Mas pra aquela época era meio complicado. Então, pra isso, ela proibiu veemente a visita de homens, a entrada de homens no lugar, pra conseguir, pelo menos, manter o nome da pensão dela. Ela administra muito bem a pensão pra isso, né? Sim, as mulheres que estão lá são todas intocáveis, né? São todas... Isso, exatamente. Tanto que isso faz com que mais mulheres queiram estar lá, né? Porque elas sabem que vão estar num lugar que elas estão seguras, né? Em teoria. E ela defende, que ela fala assim, ela se coloca como assim, eu tô protegendo a pureza e a virtude dessas meninas. É como se fosse uma missão da vida dela, né? É, ela tá ali pra isso. É. E isso, assim, naquela época era extremamente comum, né? Porque eu assisti esses dias o filme O Jogo da Imitação, que se passa mais ou menos na mesma época. E Segunda Guerra, né? Precisando ver esse filme. Segunda Guerra Mundial. Então, e tem muita coisa parecida, né? Como o fato da menina não ir pra missão, porque era um lugar que só ia ter homens e tal. E aí ela tem que ir pra um lugar só de mulheres lá pra poder... participar, e tem tudo mais ou menos a mesma ideia, né? Isso é interessante. Eu achei interessante a Madame... não sei se é a Madame Fry ou a Senhora Fry que eles falam, não lembro. Mas ela é muito engraçada, apesar disso tudo, né? Não, ela é uma personagem bem, bem interessante e ela... Eu acho que ela tá mais... Ela acaba sendo um pouco mais de alívio cômico do que... Ah, nem tanto. Eu considero os maiores alívios... Não, nem tanto, mas ela acaba sendo mais do que os outros, entendeu? Ela é mais engraçadinha que os outros. Eu acho que... O foco de alívio cômico aí tá no Howard e no Jarvis. Mais no Jarvis do que no Howard. Não, o Howard tem... O Howard é mais as situações falando dele do que ele realmente fazendo a piada em si, entendeu? Mas esse antro delas tem a piadinha. A própria Andy, ela é uma personagem engraçada, como que elas agem, né? A hora que tem hora lá que a Sweet Fry vai começa o discurso dela. Ih, quando ela começa assim, nunca é bom, né? Aí todo mundo começa a se olhar, tipo, puta que pariu, lá vamos nós de novo. Na verdade, como qualquer coisa da Marvel, né? Tirando o Demolidor, tem a carga de comédia muito forte, né? Como toda qualquer coisa da Marvel. Tudo que ela faz é assim. Então, a gente Carter também, ele apesar de ter uma história super séria, uma parada super complexa lá, ele não perde muito isso de do bom humor, das piadinhas e tal. E sempre no momento certo, né? Não é nada forçado, pelo menos na minha opinião. Não, ele é bem, eu acho que assim, até o estilo de humor dele é um pouco menos escrachado do que o comum, sabe? Aquelas coisas, ele não é tão absurdo. Ele é sutil. Eu acho que ele é um tipo de humor que eu gosto, é. Então assim, é um humor que às vezes é... Bem sutil, bem colocado. A piada tá no silêncio dos personagens, entendeu? Na forma como eles se olham. Essa coisa meio do até de como que é o... Na expressão da boca do Jarvis lá. É, exatamente. Então assim, esse humor que normalmente eles colocam quando o personagem tem essa coisa do inglês, né? O humor com o personagem inglês, que aí é um pouco do humor que até tem no Sherlock, é um humor que o Alfred tem, que o Jarvis tem, é um humor que eu gosto. É um pouco... É diferente do humor normal que normalmente a Marvel tem, onde você tem um guaxinim pegando a perna mecânica de um cara, entendeu? É diferente. Eu vou ser sincero. Eu prefiro muito mais o guaxinim pegando a perna de um cara. Mas enfim. Se tivesse um crossover, ele ia roubar a muleta do Souza, né? Que ainda nem conseguia andar mais. Que horror! É a versão, seria, né? Eu preciso da muleta daquele cara. Ah, olha, eu vou ser sincero. Eu gostei bastante de Agent Carter, mas é uma série muito mais séria do que qualquer outra coisa de Marvel. Então tem muito menos parte de cômica, assim, do que qualquer outra coisa Marvel que você vai achar. Como a gente falou, eu acho que ela só perde em seriedade pra Capitão América 2 e Demolidor, que eu acho que são mais sérios no geral do que... Mas eu acho que funciona porque, tipo, afinal de contas, o foco da série é a ação, né? É que a gente tá cometendo uma pequena falha, assim, que Agent Carter não é uma série de super-herói. Não. Não, não, é uma série policial. Ela é uma série policial e de investigação, assim, não é, a gente às vezes coloca por ser dentro do universo Marvel, né? Tem as referências, tudo, mas ela não é uma série de herói. Ela é uma estrutura de série realmente. Se bem que tem assim, tem uma coisinha ou outra que assim você tem que assim ver que não é tanto assim. Não, né? Ela tem as referências e ela tem o cenário do universo de super-heróis. Então a questão do soro do super-soldado, a questão de grupos do mal que são da Rússia, são desses lugares, esse tipo de coisa, tá dentro do universo, mas ela vai evoluir assim, você tem um mistério que vai sendo resolvido, você tem os plot twists, você tem um enredo principal que vai continuar pra segunda temporada, você tem um que se fecha agora, entendeu? Você tem cenas de ação, você tem perseguição, você tem investigação, então ela... Como eu falei, é muito mais uma série investigativa do que uma série de... do que uma série de super-herói. Exatamente. Sim, sim, sim. Exatamente. Não é, né, uma série de super-herói. É, como o próprio Agents of S.H.I.E.L.D., né? Também não é uma série de super-herói, né? Ah, não. Agents of S.H.I.E.L.D. é bem mais super-herói, cara. Não é. É uma série policial também. A diferença é que, assim, o Agent Carter é muito bom, o Agents of S.H.I.E.L.D. não. Não, mas tá bom, cara. Esquece o que você achou da série, mas pensa no plot. O plot de Agents of S.H.I.E.L.D. também é policial, não tem nada a ver com super-herói. Ah, não, tem... Os nomes de super-heróis só estão lá pra dar apoio. E mesmo assim, da segunda temporada pra cá, do começo da segunda temporada pra cá, o fato de você associar isso ao super-herói só atrapalhou a série. Não, ela podia se dar muito bem sem falar de super-herói nenhum. Eu acho... A segunda temporada pra frente. Os super-heróis do Agents of S.H.I.E.L.D. ficaram em segundo plano... De uma forma tão grande que o Vingadores 2 só atrapalhou o seriado. Não, eu não tô falando dos super-heróis que aparecem nos filmes, tá? Mas, por exemplo, tem pessoas com superpoderes ali, entendeu? Não, tem pessoas com superpoderes, mas não são heróis, entendeu? Ninguém ali é herói no Age of S.H.I.E.L.D. Não, ninguém ali é herói, concordo, mas é uma certa... Mas sabe, não, assim, o problema do Age of S.H.I.E.L.D., pelo menos... Vamos lá, tirando a questão, sem entrar na questão de roteiro, esse tipo de coisa, que aí realmente eu acho que é uma coisa de gosto mesmo, mas o problema do Agents of S.H.I.E.L.D., o que ele sofre é que, infelizmente, ele é uma ponte pro que tá rolando agora no universo da Marvel. Então ele tem que ter as coisas, ele... É porque é o seguinte, eles se desprenderam de tal forma dos super-heróis que não precisa mais. Eles não precisam dos super-heróis pra continuar a série. Os super-heróis só estão lá pra atrapalhar. Se você vê, o arco do Vingadores 2, ele atrapalhou uma história que tava fluindo, entendeu? Eles tiveram que fazer, mas não precisava. De hoje em diante, se eles quiserem fazer uma série sem falar, sem mencionar qualquer super-herói, eles conseguem muito bem. Porque eles têm uma história pra isso agora, entendeu? mas infelizmente ele vai ser o laboratório, ele vai ser a porta de entrada pra alguns conceitos do universo da Marvel. Não, ele vai ser a porta de entrada de Inumanos. O que eles estão fazendo? Eles estão pegando personagens menores dos quadrinhos e inserindo eles no universo. Basicamente é isso. Como a... coisa que o Agent Carter não precisa, né? Ele não tá preso. Então, assim, eu acho que ela tem uma liberdade maior. E, exatamente. Mas eles não estão usando histórias originais. Que nem tem a Bob Morse lá, esqueci o codinome dela, que ela aparece no seriado. Ela é uma personagem até conhecida nos quadrinhos, né? Mais ou menos. E eles não estão usando isso. Ela é só uma agente. Ela não tem poder nenhum. Ela não faz nada diferente. Mas ela é uma puta personagem, entendeu? Eu concordo que não é tão bom quanto a própria Agent Carter, quanto o Demolidor, beleza. Mas você falar que é ruim sem assistir a segunda temporada é errado. A primeira temporada é a primeira metade da primeira temporada. A segunda metade da primeira temporada melhora muito. Ah, eu muito. Acho que o que é interessante, que é o que a gente falou também no Demolidor, é que o Agent Carter, como uma série, ela é muito boa. Entendeu? A trama dela é boa, o roteiro dela é bom, os personagens, os atores são excelentes. Uma coisa que me chama a atenção, que é uma coisa difícil, ainda mais imaginando que é uma série que eu acredito que não deva ter um orçamento aí também bilionário, a caracterização, por se passar na década de 40, né, 49, 50, é muito difícil, porque você tem uma série de restrições aí de como gravar ruas e carros e forma de vestir. Tudo isso tá muito bem retratado na série. Então, assim, ela é uma série que, mesmo que você não goste do Capitão América, mesmo que você não goste tanto dos filmes, ela é diferente, ela pode te agradar. Então, eu acho que esse é um grande mérito da série. Ela é uma boa série, como a gente falou aí, de investigação, uma boa série policial, entendeu? Ela não precisa se prender ao universo Marvel pra vender, ou pra ser, ou assim, pra ela só tá ali por ser do universo Marvel. Não, ela é boa por si só, isso é um mérito pra mim muito grande, entendeu? E outra, mas uma coisa que eu achei muito legal é que, sim, ela é uma série que funciona bem sem você considerar, tipo, ela funciona bem por si. Ela não depende, ela não é legal por causa unicamente dos elementos Marvel que tem dentro dela. Não, ela é boa porque ela tem uma história boa, ela tem um plot muito bom, entendeu? Ela... Sim, exato. E eu acho que ela conseguiu fazer isso porque... Essa série, uma coisa que eu gostei muito é que ela resgatou um pouco das histórias de espionagem, das histórias de detetives. Só que assim, com uma pegada um pouquinho mais antiguinha, sabe aquelas historinhas bem... Não sei explicar, sabe? Aquelas histórias de detetive meio um pouquinho no ar, um pouquinho... Não sei, soube pegar um pouco bem a cara das histórias que retratam essa época, sabe? Pegou esse clima de detetive. Ela soube brincar com essa... Com esse... Como que a gente pode dizer? Soube brincar muito bem com essa estética. Exatamente, com a estética. Ótimo. Soube brincar muito bem com essa estética. E eu acho que, assim, foi muito importante porque ela é uma série de ação. A gente não pode desconsiderar a cena de ação de maneira nenhuma. Mas é um tipo de ação diferente, sabe? Um tipo de ação... Que, assim, é muito legal, é empolgante, mas não é empolgante por ser, tipo, porradeira, explosão e essas coisas sem parar, entendeu? É um negócio diferente, é um negócio que a ação serve ao plot e não o contrário, entendeu? Isso é uma coisa que eu gostei bastante, é uma coisa que eu achei que foi muito interessante na série, que acabou dando pra série um carisma diferente, assim, não dizendo melhor ou pior. E que falta muito na Marvel, né? Falta muito isso na Marvel, né, na verdade. Sim, é um carisma muito próprio, sabe? É uma série gostosa de assistir. É uma série divertida, tipo de... Aquelas historinhas que, assim, elas podem... Que realmente empolgam você de um jeito... Talvez até um pouquinho infantil, sabe? Como aquelas coisas que a gente achava muito, muito massa quando a gente era mais novo. Que a gente ficava esperando ver o próximo episódio de um desenho, de sei lá o quê. Dessas historinhas de ação. É uma vibe que eu sinto com Agent Carter, entendeu? Que soube brincar com esse sentimento. Não é uma série infantil, obviamente. Mas soube brincar com esse sentimento de um jeito muito legal. Não sei se eu me fiz entender. Por sinal, ela tem uma coisa que é muito interessante, que ela tem aí um pouco da minha brincadeira na minha apresentação, que quando ela tem que primeiro, né, ela tem que matar personagens, ela tem que fazer cenas de violência, ela faz isso, não de uma maneira explícita como Demolidor, pelo público, por onde passa, pelo horário, mas ela faz de uma forma muito bem feita, assim, as mortes têm peso... É, pela classificação indicativa, isso, né? As mortes têm peso, eu acho que um peso... Eles souberam medir esse peso. As cenas de violência, eles não precisam mostrar pra você entender o que aconteceu. entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é bem dosado, eu acho que eles conseguiram dar esse ritmo, dar essa importância pra cada morte, até pro cara que você nem ligava pro cara, você sente, tem lá o Detetive X que morre, que você... Dane-se, sabe? Você vê todo mundo mal, todo mundo puto. Então, assim, isso é bom, isso é bem feito. Eu acho que o clima aí foi muito bem construído, entendeu? Muito bem fechada. A série do meio pra frente, ela entra numa de você ter que querer ver o próximo, né? É, do meio pra frente é ridículo, porque são 4 episódios. Mas, né? Do jeito que parece, mas... Né? Mas é aquela parada, tipo, que me incomoda em muita obra... É, o personagem morre, você tá triste numa cena, na outra você já esqueceu dele, né? É, tá todo mundo feliz de novo, né? Isso me incomoda, e isso não acontece. Não. Entendeu? Isso é interessante. Isso me incomoda em muita coisa que eu assisto, eu percebo isso e fico incomodado. There was a time I used to look into my father's eyes. A gente tá entrando agora na zona de spoiler. É, e só pra falar, assim, tipo, esse personagem que morreu, eu pensei que é o rei, não sei lá das quantas, eu também não lembro o nome dele. Eu lembro que, enfim, eu pensei que ele ia ser um puta personagem importante pra história. Porque ele você via que ele tava se destacando um pouquinho, assim, não aquele destaque, tipo, principal, tá ligado? Mas você via que ele, tipo, tava lá, tá ligado? Ah, mas isso é de plot também, ó. Eles destacam o personagem que é pra você sentir a morte dele, né? É. Isso é proposital. Aham. Uhum. Não, mas, assim, eu não esperava que ia ter uma morte, entendeu? Eu pensei que foi, tipo, estavam levando ele pra realmente ele fazer papel lá naquela série, entendeu? E isso é importante. Aí, do nada, tipo, no terceiro episódio, eu já cheguei, tipo, pá, mato o cara. É, uma outra coisa também que eu acho interessante, aí... Não chega a contradizer realmente o que eu disse, mas eles têm aí algumas referências interessantes, até pra quem acompanha, pra quem conhece um pouco mais. Por exemplo, eles colocaram na série uma coisa que nos quadrinhos é muito importante e que no primeiro filme do Capitão América passou de relance, que é o Comando Selvagem, que é um grupo que nos quadrinhos era liderado pelo Nick Fury, na época que o Nick Fury ele era vivo na época da guerra, era o Nick Fury velho, com o cabelinho branco, mas... Tinha os dois olhos? É, porque em teoria o Nick Fury, ele é, tipo, muito velho, né? E ele estava na Segunda Guerra Mundial também, se eu bem me lembro. É exatamente. Na Segunda Guerra, aquele Nick Fury clássico, né? O primeiro com o cabelinho branco do lado e tal. Esse ele tava. Ele conheceu o Capitão América naquela época, né? Mas aí hoje, por questões de muito tempo, se passou, blá blá blá. Não, mas esse Comando Selvagem é um grupo muito interessante, assim, porque eles são o grupo que apoiou o Capitão América e que foi o grupo onde até a Peggy trabalhou junto, entendeu? Então eles são os caras realmente que fizeram a diferença, mas que não tem, eles não tem o destaque, nenhum deles tem medalha, esse tipo de coisa, entendeu? Apesar de eles estarem no museu lá do Capitão América, a própria Peggy, eles não levam a sério, e tem uma hora lá que eles mesmos desdenham, né, da equipe dele. É isso se os caras estiverem lá, né? Isso se os caras souberem mesmo como é que é. Então, assim, é muito legal porque você volta também, é mais uma coisa que volta pra história do filme do Capitão América, que não pôde ser tão bem explorado no passado, por conta de tempo de tela, de filme, eles deram novamente um destaque na série. Isso é legal também. Outra coisa legal são outras referências que eles colocaram que vale a pena a gente comentar. É a participação, por exemplo, do pai lá do Ivan Vanko, né? O Anton Vanko, que é o personagem lá que é vilão do Homem de Ferro 2. É o Chicote Negro. Isso, ele aparece o pai dele, que na época era parceiro do Howard Stark, né? E eles até falam isso no filme, que fizeram isso pra encaixar uma coisa na outra. E também a questão da própria Dot lá, que a gente não falou no começo, mas a gente vai falar agora, que é o fato dela ter sido treinada no mesmo lugar que foi treinada a Viúva Negra, né? Que agora eu esqueci o nome. Isso, na... É, na agência russa do... Era isso que eu queria perguntar pra vocês, se ela também era parte do projeto Viúva Negra ou não, que eu não conheço muito de quadrinho, mas conheço um pouquinho da história dela, e quando foi mostrando o treinamento dela, eu pensei, cara, pera, será que elas são, tipo, fonte, é, herdeiras do herança do mesmo projeto? Até queria perguntar isso pra vocês. Sim, sim. Não, as duas foram treinadas no mesmo lugar, isso eles deixam claro, mas é... Eu não sei se elas são do mesmo... É que é muito tempo antes, né? É, muito tempo antes, só que eu não... Muito tempo antes. É porque, em teoria, se você vê na Marvel, nos quadrinhos originais, a Viúva Negra foi treinada nessa época, né? Porque ela era uma criança. Só que como se passou 70 anos, fica difícil. Essas inconsistências, infelizmente, é meio difícil essa questão de quando você vincula o personagem ao acontecimento histórico, com o passar do tempo vai ficando menos crível, né? É, exatamente. Então eles têm que ir dando umas desculpas. Então, assim, elas em tese são do mesmo projeto, mas a Viúva Negra seria de um projeto muito mais evoluído, já quase aí, colocando que a Viúva Negra deve ter seus 30 na década de 80, ou por aí, mais ou menos. E outra, a Viúva Negra, ela... Eu tinha lido em algum lugar que, na verdade, ela tinha sofrido também por algumas modificações pra ela envelhecer mais devagar. Isso procede? Nunca foi falado, nunca foi falado. Não lembro. Oficial no universo cinemático, acho que ainda não. Eu lembro de ter lido isso em algum lugar, mas não no cinemático, assim, nos quadrinhos. É uma dúvida honesta minha mesmo. Ah, já deve ter acontecido. Nos quadrinhos sempre acontecem essas coisas. Gente, é um fanfiction gigante, né, essa porra. Tudo é canon, tudo pode. Que legal. Cada escritor pode falar, fazer o que ele quiser. Só que é legal porque você vê que a parada já existia lá atrás e você vê que ela tem características muito parecidas, né, com as da Viúva Negra. Como o fato dela usar outros nomes, conseguir criar outras características que você acredita, enganar a gente, né, muito bem. Que é o que a Viúva Negra fez o tempo inteiro, né? A forma até de lutar, né? Aquela coisa meio rápida e impossível. Sim, sim. A luta mais... que parece mais uma dança do que uma luta, né? Exatamente. E o fato dela ser extremamente maluca, né? Que ela é maluca do mal, né? Tipo... Ela acaba... É que assim, a Viúva Negra, ela também... foi do mal, do passado, só que agora ela tá do bem. É algo que nunca explicaram, né, que a Marvel precisa explicar até hoje, da Viúva Negra, né. Na verdade ela teve, o que dá a entender é que ela fez muita coisa e em um determinado momento ela teve uma crise de consciência de uma coisa, assim, ela já no projeto, no segundo filme, agora mostra que já no projeto ela já tinha umas dúvidas, lembra? Tem uma hora lá que ela aí, não sei, pode dar, não chega a ser spoiler do filme, mas ela perde pro cara de propósito, lembra? Ela fala, eu sei que você podia, então assim, ela já tinha, mesmo com a lavagem cerebral, entre aspas, que ocorre no projeto Viva Negra, ela já era meio fora, assim, entendeu? Ela já tinha ela já via as coisas de uma forma meio diferente, como, por exemplo, essa que tá totalmente tolada. Mas eu acho, eu não sei, isso é uma jogada minha. Mas eu acho que eles pretendiam fazer a Viúva Negra meio agente dupla. Dupla. Como tem nos quadrinhos, no próprio Supremos ela é um agente como dupla. Como tem nos dragões, exato. Isso, exatamente. Só que como a personagem fez muito sucesso... Aí ela falou não. Você não vai transformar em... não ela, não acho que nem ela. Eu acho que a personagem, como a Scarlett Johansson mesmo, fez muito sucesso, eles acabaram não fazendo isso pra manter mesmo a popularidade, porque se ela virasse uma vilã, a galera ia ficar muito, muito... Bolada, exatamente. Então eles mantiveram ela como mocinha e deram uma cara mais humana pra ela pra você não ter isso. Então hoje eu já não consigo imaginar, por exemplo, a Viúva Negra traindo os caras. Não, Eu também não. A Viúva Negra do MCU não trairia, de jeito nenhum. Mas, exatamente. A Viúva Negra do MCU depois dos Vingadores. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Porque no Homem de Ferro você não conhece nada dela ainda, você não sabe, entendeu? Você não sabe o que ela vai fazer ou não. Mas depois disso, você já não... No próprio Capitão América 2, você já não acredita que ela pode trair de maneira nenhuma. Não, ela foi, tipo, muito leal, tá ligado? Exatamente. E agora, se ela trair, é um erro. Pra mim, vai ser um erro muito foda. Pode acontecer. Gigante. Então, eu acho que é isso. Aí vai ser eles jogarem uma personagem excelente no lixo. Na verdade, isso é meu medo. Não, eu acho que se ela trair, ela, tipo, vai fingir que traiu pra voltar no mesmo filme, sabe? Ela vai fazer o agente duplo-duplo. Exatamente, agente duplo-duplo. Esse é um bom termo. Não sei, cara. Eu acho que, assim, eles tiveram a chance de abordar esse tipo de plot antes. Eu acho que agora não seria a hora mais. Eu já pensei que ela ia trair várias vezes e ela não traiu. Então, eu acho que não. Eu acho que, assim, passou o timing de usar esse recurso, entendeu? Eu acho que, assim, se de fato... Não, eu acho que não pode. Ela é uma personagem muito popular pra fazerem isso. Sim. O próprio Gavião também é um personagem que às vezes... acaba sendo meio duplo. E nesse universo ele não é, né? Exato. Ele é só um cara com arco, isso não faz sentido. ele fala isso, né? Ele é só um cara com arco. Não, cara, essa foi uma das melhores cenas do filme. Tipo, ele resumiu aquela cena toda. A gente tá lutando contra robôs e tô com uma porra de arco e flecha. Por que eu tô aqui? Né, a gente tá numa cidade voando com um monte de robôs, eu sou um cara com arco e flecha. E todos os outros caras são muito melhores do que ele, em teoria, né? São mais efetivos, né, e mais... Então isso realmente não faz sentido. I stay out too late. Já que a gente já falou bastante aí do seriado Agente Carter, muitas coisas ainda virão, vamos agora dar as nossas considerações finais sobre essa primeira temporada, porque provavelmente vai ter uma parte 2 quando sair a segunda temporada, né? Igual Demolidor, eu espero. Por favor. Por favor. PFVR. Estaremos lá, que eu tô muito querendo isso. Uhum. Não, eles terminaram de uma forma que vai ter uma segunda temporada, né? Não, mas tudo termina como se fosse ter. Não, isso... Não, ó. Não, ela tá confirmada. Na verdade, isso, exatamente. Eles deixaram, assim, eles fecharam o que precisava fechar e deixaram aberto algumas coisas pro vai que. É, tudo termina assim, isso aí é de praxe, né? Vai que. Em qualquer filme termina assim. Até o último Batman, eu quero que tenha continuação até hoje, então, né? É, cadê lá o Joseph Gordon-Levitt? Cadê o Robin? De Batman, né? É, cadê o Robin? Então, mas vamos aí, começa aí, Mug. Dê suas considerações finais sobre Agente Carter. Eu gostei muito de Agente Carter. Eu ultimamente tô muito fanboyzinho da MCU e coisas da Marvel. É, acontece até que eu tô lendo coisas mais da Marvel que geralmente não é uma coisa que eu costumo fazer, eu não sou de ler quadrinhos. Mas eu gostei muito do Agente Carter, não é uma coisa que sai do foco, o universo Marvel, você não tem toda aquela comédia que toda coisa de Marvel tem, entendeu? É algo mais centrado. É, entretanto, por ser assim também é uma coisa que pra mim faltou, sabe? Eu sei que precisava ser assim, funcionou muito bem assim, mas eu sou uma pessoa que eu preciso rir e faltou um pouquinho de comédia. É o meu ponto de vista. Nossa, eu acho que não, mas... Vai lá, Dri. Eu já não, assim, já tô um pouco na contramão, eu não sou tão inteirada assim ainda com o MCU, eu gosto bastante. Só que eu nem vi todos os filmes ainda, na verdade, mas... Essa série me chamou muita atenção, primeiro pela repercussão que ela teve, assim, pelo fato de ela abordar uma temática e uma personagem que acho que pra alguns foi inesperada. Eu lembro que quando anunciaram uma série dela, muita gente que eu conheço falou assim, nossa, mas como assim? E deu muito certo, foi uma série deliciosa, eu me diverti muito assistindo, foi uma série genuinamente divertida. Ela pode não ser engraçada, como o Mugi falou, ela pode não ter milhões de piadas, mas ela é muito divertida, assim, é uma ação... gostosa de acompanhar. É, o pessoal daqui já fez essas piadinhas da Dri Feminista falando abobrinha, mas de fato, pra mim, ver uma personagem tão forte, tão bem estruturada, tão dona de si como a Peggy, foi, assim, fantástico, porque a gente sente falta disso. Eu não falo, nem falo só por mim, a gente sente falta de personagens que nos representem, a gente sente falta de personagens que sejam diversas, porque assim, as personagens femininas da série, elas são muito diferentes entre si, isso é bacana, essa variedade na série é importante. E assim, é uma personagem que cativa, é uma personagem que se basta, é uma personagem que se basta assim, no sentido que é uma personagem que preza sua independência, que passa uma ideia de independência muito legal, passa uma ideia de força que é diferente, que ela não é simplesmente a porradeira, apesar das cenas de luta dela serem muito legais. Ela é uma personagem com forças diferentes, que funciona muito bem naquela história, que é uma protagonista muito boa. E assim, eu espero ver mais disso. Não apenas o universo da Marvel, mas assim, no geral, eu gosto, quero mais personagens assim, quero mais histórias de espionagem, eu quero mais ação. Esse tipo diferente de ação, sabe? Esse tipo de que não é mais tão comum, mas é muito gostoso. Resumindo, assim, foram 8 episódios que deveriam ter sido 23, porque eu fiquei muito triste quando eu vi, poxa, são só 8, terminou. E agora eu quero a season 2. Mas foi uma experiência muito bacana, recomendo que todo mundo assista. E é isso. E uma coisa que você esqueceu, duas coisas que você esqueceu é que ela tira muito bem e ela é a primeira protagonista mulher da Marvel, né? Sim. Sim, isso foi assim, foi por isso que foi inesperado, sabe? Tipo, já que a Viúva Negra não vende, né? É. Então, assim, eu fico... não escondo de ninguém a minha frustração com a postura que não a postura não narrativa, mas a postura comercial que tem em relação às as figuras femininas da Marvel no geral. A Viúva Negra, a Feiticeira Escarlate, sei lá mais quem, a Sif. Não, assim, sem entrar em méritos de qualidade ou sei lá do que, mas a postura comercial que tem essas figuras. Aí você vê uma personagem que, assim, que é uma protagonista completa, que a série gira em torno dela, que faz críticas mesmo as críticas ao machismo, as críticas à falta de protagonismo que uma mulher na situação dela teria. Criticou isso muito, eu achei que foi muito legal e quero ver mais disso. Só isso, eu quero ver mais coisas assim. Vai ver, vai ter mais 10 episódios no que vem. Não, assim, mais histórias que me deixem nesse hype, entendeu? Mais personagens que eu acho fodas e que tenham essa posição de protagonismo, de centralidade que ela teve. Isso aí, muito bem, cabeça, sua vez. Só fazer um adendo que a Sif tem um único problema. É que ela tá na Marvel e não pode ser a Mulher Maravilha. Que ela seria a Mulher Maravilha perfeita. em vez da batata da Gadot. Sabe, pra mim, quem que deveria ser a Mulher Maravilha mesmo? A Lucy Lawless, cara. Eu vou passar 10 anos dizendo isso, mas a Lucy Lawless nasceu pra ser a Mulher Maravilha. Não, tá, mas já... Não, mas na época, né? Não hoje. Cara, é a Xena! Hoje ela poderia fazer Rainha Amazona. Ela poderia fazer a mãe da Mulher Maravilha, eu acho. Mas sabe que hoje ela tá conservada? Eu tava vendo uma foto dela... Não, assim, eu lembro que na época em que ela fazia Xena, eu pensava assim, nossa, ela seria a Mulher Maravilha ideal. Ela nasceu pra isso. Claro, na época, saudade Xena, né? Bom, vai lá, cabeça, começa, vai. Bom, vamos lá. Assim como todo mundo aqui nesse podcast, eu também gostei muito da série da Agente Carter. Como eu falei, eu gosto desse antro antigo, que envolve o Capitão América, a Segunda Guerra Mundial, quando a gente comentou dos filmes. Eu gosto do primeiro filme porque eu gosto desse sentimento. Então, toda essa forma de como é caracterizado, mostrar a importância do Capitão América, eu acho que é um mérito muito grande, é uma coisa que tava faltando no universo Marvel, que eles, por conta aí de ter muitos atores e de você não poder dar, talvez, o mesmo enfoque, ou porque o Robert Downey Jr. acaba roubando a cena, muitas estrelas, exatamente, e infelizmente aí você tem uma hegemonia de Robert Downey Jr., né, ele manda e faz a porra que ele quiser, pode cagar o universo e ninguém liga, né? Ninguém prende esse filho da puta. Tudo bem, a gente entende. Mas a Marvel ter a postura de, primeiro, abordar esse universo dessa forma, e, segundo, dar uma chance a uma personagem tão boa como a Agente Carter e fazer um trabalho tão bem feito é algo, assim, digno de destaque. Pelos motivos que a Adri falou, né? Pela importância que tem do ponto de vista de personagem, representatividade, de variação de conteúdo. E sim, porque... Porque é uma série boa, é algo bom, entendeu? A gente brinca com essa questão, eu falo só falo mal da Marvel, tem essa brincadeira, mas assim, cara, a gente aprecia o que é bom, independente de onde for. E a gente Carter é uma série muito boa. Eu me diverti muito assistindo. Você quer realmente assistir um atrás do outro, é uma pena serem só 8 episódios, né? Apesar de ter fechado muito bem, de não ter ficado corrido, de fechar, assim, tudo ser bem escrito e bem finalizado, 8 episódios, assim, dá aquele gostinho, né, de quero mais, infelizmente. Eu acho que essa postura de trazer uma temática variada, então a gente falou uma temática bem mais pesada, bem mais escura no Demolidor, e agora essa pegada crítica, essa pegada mais séria de ação, de investigação, no Agente Carter, eu acho que é muito bem. Então, assim, tem muita gente boa ali dentro fazendo conteúdos variados e conteúdos de qualidade, não só fazer o blockbuster pra vender. O blockbuster pra vender é importante, vai fazer 1 bilhão, vai fazer 2 bilhões, mas esse material que talvez não tenha, não renda tanto, ou que não dê linha de bonequinho, que não vire jogo, entendeu? Mas que ainda assim é feito com cuidado, é muito importante. Então é saber que eles se preocupam em trazer um bom conteúdo pra você que gosta desse universo, que quer a expansão dele, e mostrar que eles se importam com o que eles estão criando. Então, assim, só porque o filme do Capitão América do passado acabou, não vai ter mais filme no passado, vamos apagar todos aqueles personagens e tudo aquilo foi construído. Não, vamos trazer de volta, por que não? Entendeu? A gente, Carter vai mudar alguma coisa. Exato. É uma expansão do universo, né? Exatamente, porque assim, a gente, Carter vai mudar alguma coisa indispensável pro universo cinematográfico da Marvel? Provavelmente não, porque a gente já sabe o que vai acontecer, né? O Capitão América vai ser descoberto, ela vai ter lá os problemas dela que apareceu no segundo Capitão América, então vai ser algo que vai fazer uma mega diferença, vai trazer um elemento totalmente novo que até agora não foi explorado pro plot do Thanos? Não, provavelmente não. mas ainda assim não quer dizer que não seja um material que vale a pena ser aproveitado e que vale a pena ter uma continuação, uma segunda, uma terceira temporada, se assim for possível. Então, assistam Agente Carter, despidos de qualquer preconceito, de qualquer coisa, não vai mudar, ou não, não sei se é bem o meu tipo, dá uma série. Não, Marvel, DC, esquece isso. Exatamente, esquece tudo e assiste, porque como a gente falou, é uma boa série, independente de ser Marvel, de não ser, de ser do passado ou do presente, assista, porque vale a pena. Posso só pedir pra você refrisar uma coisa, Cabeça? Só fala assim, eu Cabeça, gosto de Agente Carter, que é da Marvel. Ele vai mudar, eu, Cabeça, gosto de Marvel, né? Mas exatamente. Cara, você já tentou fazer isso, você já fez isso no podcast de Gurren Lagann, não precisa fazer de qualquer, novo. Você me engana uma vez, eu te culpo. Você me engana duas, eu me culpo, né, cara? Não posso também. Bom, a minha consideração é o seguinte, eu acho a gente Carter um puta seriado que conseguiu me surpreender, porque eu não esperava, apesar de eu já gostar da gente Carter antes, né, do seriado. E a gente Carter, querendo ou não, ela é uma personagem que não foi criada pra ter destaque no começo, e ela conseguiu ganhar destaque por ela. Não sei se foi a atriz, ou se foram... A atriz é muito boa, não, de fato. Não sei se foi roteiros que colocaram pra ela fazer, que ela foram roteiros bons, que ela conseguiu se destacar, mas eu acho que é um seriado que vale a pena, eu recomendo pra todo mundo assistir, não só pela Carter, porque ela é uma ótima atriz, concordo, mas o Jarvis também é muito bom, o Howard Stark também é um ator muito bom, porque ele te convence, então são boas atuações, é um bom roteiro, tem um bom plot, tem bons personagens e tem uma história fantástica que é aquele negócio, você quer assistir o próximo, e é domingo, já são meia-noite, você precisa dormir. E acabou porque são só 8 pessoas. Entendeu? Mas é interessante, vale a pena. Como eu assisti essa série? Eu não tive tempo de assistir ela muito antes da gravação, de novo, mais uma coisa que eu assisto em cima da hora pra gravação, o que é até bom, né, bem no hype mesmo. Eu pensei assim, vou assistir uns hoje, se pá, tem que mudar a gravação de dia pra poder ter mais tempo. Vou assistir, uns dois hoje, eu vou assistir o resto amanhã quando eu voltar. Eu assisti 5 episódios. Eu terminei 2 da manhã. Aliás, eu terminei 1 da manhã. Eu pensei, cara, eu vou pôr o 6º, né? Minha irmã, com quem eu divido o quarto, ela falou assim, não, você não vai. Você tem que acordar 6 da manhã amanhã, você não vai. Mas eu quero terminar de ver a série. Não, você não vai. Só que como o computador era dela, eu meio que... A irmã da Adri é a mãe dela, né? A irmã da Adri é a pessoa mais sensata que eu conheço. Putz, com certeza. O problema é que... Então, eu não questiono esse fato. Ela é. Mas, tipo, a dona do computador é ela. Então, não tinha muito como discutir. Mas é justamente isso. Você acha que é uma série que você... Você fazer uma maratona louca e engolir a série de uma vez só é muito fácil. Eu assisti em 2 dias também. Foi super rápido. Ela fez, assim, inclusive. Ela assistiu de maratona. Os 8 seguidos. Eu assisti em 2 dias também, eu lembro. E eu lembro que realmente, é o que eu falei, é verdade. Era domingo meia-noite e eu estava assistindo ainda, porque eu queria terminar. O triste é que são 8 episódios. Você quer mais. Assim, são bons episódios, a história funciona, a história se completa, mas você pensa assim, podia ter mais. A segunda temporada podia já estar aí. Eu só quero de novo ver a gente Carter sonhando e estar segurando o escudo do Capitão América. Eu quero ver ela acertando outra pessoa com um grampeador, cara. Preciso de mais uma cena dela. Mas enfim, ela é uma ótima personagem. Eu gosto de ver ela atirando, porque ela atira com atitude. Atira com vontade. Atira com vontade. Você não vê as pessoas atirando com vontade igual ela. Assistam a gente Carter, a gente recomenda. Tem 5 estrelas aí no Projeto X. 4 estrelas e meia, vai. Não vamos ser muito fanboys. 4 estrelas e meia, porque são só 8 episódios. Exatamente. Eu tiro meia estrela. Tirei uma estrela por causa. Meia estrela por causa do Agents of Shield. Que é uma bosta. Que é a consequência. Como a Shield é a continuação da. Continuem ouvindo o Projeto X Podcast. Continuem aí para escutar o Caixa de Entrada. Eu agradeço a todos que escutaram a gente até o final. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem até com mais. Sede. Beijos. Falou, pessoal. Tchau. Aê, caixa de entrada! Bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o CG. E aqui é o Lucas. Ok, Lucas. Já disse que eu vou tentar te chamar de Lucas. Tá difícil. Obrigado. Bom, e pra quem escuta o nosso podcast via iTunes, via algum agregador de podcast, entre no nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Para mandar e-mails, mande para contato@projetoxpodcast.com.br. Curta-nos a fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast. E no Twitter, @projetoxpodcast. Isso aí. Recadinhos, né? Nós temos apenas um recado. Lançamos uma Projeto X playlist de Love Songs. Olha aí, no Dia dos Namorados. Pra você aproveitar mais tempo com a sua namorada, ou você não, né? Ou não. Olha aí. Coitado, não. Mas a gente tentou não botar nenhuma música fossa, tá bom, galera? Pelo menos a intenção foi essa, né? Se tiver uma outra playlist com músicas fossas, aí é outra história. Não garanto. Depende da vontade aqui da staff. Mas enquanto isso, você pode escutar na boa, tranquilo, que você vai curtir bastante. Ainda mais com a sua pessoa amada. Ficou bem bacana, escutem aí. Ficou muito bom. Mas então vamos começar os nossos e-mails. Esse caixa de entrada é curtinho, vai. A gente vai falar então do feedback do Crash Bandicoot, né? O podcast último que a gente lançou. Jogo maravilhoso. O primeiro e-mail é do Rafael Tyran. Ele mandou muitos e-mails aqui. Meu Deus do céu, vamos tentar dar um resumo do que ele enviou, tá, galera? Bom, então ele começa assim. Puxa vida, tema muito bom. Já faz 5 anos que não sai um jogo novo do Crash Bandicoot. Olha o time do Projeto X. Só que não, né? Caramba. Era geralmente um jogo por ano, de 96 a 2010, exceto 2003, que teve 2, né? Bem divertido esses jogos do Crash. Gostava bastante do 1, do 2, do 3 e do Team Racing, do PlayStation 1. Cara, eu adoro também o Team Racing. É muito bom. Eu joguei. Eu joguei também, bastante. Os jogos tinham inimigos bem variados e os chefes eram bem divertidos. Isso que é legal do Crash. Tinha bastante raiva também daquelas caixas invisíveis, porque às vezes eu esquecia de bater na que tem um ponto de exclamação pra fazer elas aparecerem. E eu achava muito legal o Pinstripe, um dos chefes que era um rato mafioso. Ele é fácil de matar, na minha opinião. Legal ou não, o Crash Bandicoot teve uma versão maldosa dele, tipo Wario, né, da franquia Mario, que era o Crash Bandicoot, que também foi criado pelo Cortex, mas no final traiu o Cortex e vira aliado do Crash. Seria tipo um agente duplo. Isso daí é de jogos mais recentes, eu não joguei, então não sei, né. Gostava muito das fases em que ele usava um avião, por isso parecia que ele estava na Primeira Guerra Mundial. É legal essa fase, essa aí é do terceiro jogo. Havia o modo Relíquia, que só tinha nos Crash Bandicoot 3 e no Racing, que vocês esqueceram de falar, isso é verdade. Se vocês conseguiam 10 relíquias, você abria um Warp Room secreto com mais 5 fases e um novo boss fight com o Cortex, que te dá um novo final caso você termine todas, em que o N-Trophy e o New Cortex são transformados em bebês e ficam brigando pela Uka Uka, puxando para cada lado naquele estilo. É meu, não é meu. Eu realmente não fui atrás de completar todas as relíquias. Nossa senhora, é igual completar todas as caixas também. Não tinha saco pra isso. Velho do céu. É difícil, mas eu acho que é bastante interessante, né? Se você conseguir. Mas tem que ter saco, né? Pra pegar isso. Eu realmente não tinha. Aí ele continua assim. A namorada do Crash, a Tauna, foi excluída por uns jogos por ser mais adulta ou para ser mais velha que ele. Mas ela chegou a voltar a ser mencionada no Twin Senate, em anúncio da boate Mulan Cortex. O que ela fazia uma boate? Sei lá, ué. Não sei, não sei. E depois a Tauna foi aparecer no Crash Bomb Bang, que era um jogo tipo Party para o DS celular. Não conheço. Pô, eu lembro que o que eu mais joguei, acho que era de Play 1, que era aquele que você tinha uns minigames, e aí quando você completava os 4, era pra 4 jogadores, alguma coisa assim. E aí você completava os 4, liberava um boss. Eu não lembro exatamente qual que era o jogo do Crash. Ah, legal, vai. Como eu disse no podcast, eu só joguei os 3 primeiros e o Racing, então eu não sei esses outros jogos, né, depois. Não, o pessoal que conhecer, eles se identificarão, eu acho. O Crash também passou pelas mãos de tantas desenvolvedoras que chegou até ir para a mão da Gypsy, de 2006, famosa por fazer jogos de animes. Eurocom, em 2000, ficou famosa também por fazer jogos de 007, quanto ao Solace e o Batman Begins. Também foi para High Impact Games, em 2010, que fazia também a franquia Ratchet & Clank, antes de ir para Activision. Aí eu também sei que ela passou pela TNT Games também, né, que hoje faz os jogos da Lego, e tem umas outras também, né. Mas hoje tá na Activision, e sei lá, duvido que consigam recuperar esses direitos dela. A Naughty Dog acho que não vai conseguir recuperar, é uma pena. Em 2002, o jogo teve a venda mais rápida, olha a curiosidade, o Crash Bandicoot Wallop, que foi a venda mais rápida de todos os tempos em maior quantidade, em relação àqueles jogos lançados naquela época, lá em meados de 2000. Vendeu 980 mil unidades em 48 horas para o console PS2, quando teve seu lançamento, em 4 de março de 2000. Curioso, hein? E esse recorde foi 10 vezes maior que o primeiro Crash. Ele tinha o recorde anterior no mesmo período, em 96. Sendo que naquela época, em 2002, o console do PS2 custava $369, né? Ainda dizia que apenas 10 pessoas da Naughty Dog foram responsáveis diretamente pela produção do jogo. Olha, 10 pessoas, pior que eu acredito, viu? E aqui ele fecha o e-mail dele falando assim, ó. Meu chute para o podcast 143 com as dicas, 1946. MCE e Mordomo é sobre o Jarvis, ou algo relacionado a este personagem. Ó, já tá errado, não é MCE, é RCE, né? Tem algo relacionado, sim, ao Jarvis, mas o chute não é esse, não é esse que eu quero, esse chute, tá? Então você errou, Rafael Taira, tá bom? Ah, eu lembrei o nome do jogo do Crash, era Crash Bash, de Play 1, lançamento em 2000. Eu lembro que eu joguei bastante esse jogo, foi um dos jogos que eu mais jogava de Play 1. Tem gente que gosta bastante desse Crash Bash, tem outros que acham mais ou menos, né? Eu não sei, eu não joguei, então eu não posso dizer nada. Na minha infância era divertido. Ah, que legal, maneiro, né? É o que importa, né? Mas enfim, Rafael Taira, você errou o seu chute, tá? O chute é de Agente Carter, tá bom? Bom, sempre tem a semana que vem. Então valeu pelo TV. Bom, valeu. Eu aqui do Rafael HQ. Provavelmente Crash foi o jogo que mais me marcou. Joguei ele várias e várias vezes, até completar tudo. Sempre gostei desse desafio de ganhar o diamante. Infelizmente, hoje em dia, Crash está meio que morto. Creio que já está mais do que na hora de um reboot dos três primeiros jogos. Já falei, tá na Activision. A desenvolvedora que seria mais interessante ela criar os jogos do Crash seria a Naughty Dog, mas a Naughty Dog não tá interessada, né, em voltar os jogos do Crash. Uma pena. Bom, tá vindo uma E3 aí, vamos ver se tem alguma novidade, né, do Crash. Será que sai alguma coisa? Será que vão acertar o timing? Eu não sei se é alguma coisa, viu? Mas vamos ver. Me surpreendam, E3, me surpreendam. Bom, aí ele continua aqui. Sobre o próximo cast, chuto que será sobre o Mordomo Preto. O Black Butler? Não, não é o Black Butler. Eu acho que aqui na staff quase ninguém viu esse anime, né? Eu vi pouca coisa, né, do Black Butler. Você viu esse anime também, Rafael? Não faço ideia. O Lucas? Não faço ideia. Não. Bom, esse anime mais quem gosta são os Fujoshis também, né? Então deixa pra lá. Acho que foi por isso. Ai, ai. Será que é Drivil? Ah, não sei, mas a chance é grande, hein? Olha aí, olha aí. Valeu, Rafael. Pelo e-mail. O próximo e-mail é do Parker e ele escreve assim, ó, o próximo cast será sobre a Agente Carter, eu acho. Olha aí, acertando. O Parker geralmente ele manda e-mails curtos só com chute também, né? Ele acerta geralmente. Começou bem. É, geralmente a gente não lê muito porque ele só manda do chute curtinho. Quando joguei os nomes no Google, achei meio estranho, mas depois me lembrei que a capa de vocês no Facebook é Agente Carter e escrito em breve. Bom que aproveito e vejo a série, já que eu estava enrolando para vê-la. Falou, galera, peixe SP. Olha aí. Sim. É legal o pessoal que saca as dicas vindo do Facebook também, sabe? Sim, sim. O pessoal que interage mais tem mais recursos até pra acertar. Às vezes tem um detalhezinho que eles notam e aí eles acertam. Olha, o pessoal que segue a gente no Facebook, no grupo do Facebook, tem chance maior de acertar as dicas, viu? Então fica de olho, galera. Se vocês querem acertar mais, não vai só nas dicas do podcast. Uhum. Tem esse detalhezinho a mais. Isso aí. Mas valeu pelo teu e-mail, Parker. Valeu, Parker. Bom, próximo e-mail aqui do Ricardo de Andrade Santos, São José dos Campos, São Paulo. Excelente podcast. Não tenho uma ligação afetiva com jogos de Crash, quanto vocês. Talvez porque eu jogava ele na casa de amigos e parentes. Nunca joguei ele sozinho. Mas ele era um ótimo jogo, sim. Acho que vocês resumiram bem a série de jogos. E só posso acrescentar que a inspiração para aquela gira que o Crash dava para matar inimigos e quebrar coisas veio do Tass, do Looney Tunes. Eu sempre confundi os dois quando era pequeno. É, mas na verdade a inspiração vem dele mesmo. Na época do Diabo da Tasmânia, tinha um desenho de sucesso, o Tasmânia. Sim. Outra coisa, a namorada do Crash, no primeiro jogo, era inspirada na Pamela Anderson. Conhece? What? Ô, Lucas, você é muito novo pra conhecer a Pamela Anderson, tô vendo, viu? Gente do céu, nossa senhora. Estou me sentindo um pouco velho agora, nesse momento. Você só tem quase o dobro da minha idade, sim. Eu tenho o dobro da sua idade, eu acho. Então, mas assim, a Pamela Anderson, pô, você tem que ter visto Baywatch pra saber quem é a Pamela Anderson antes de mais nada. Eu vivi numa caverna muitos anos da minha vida. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Daqui a alguns anos você vai saber quem é a Pamela Anderson. Aí, olha só. Tá certo. Bom, na minha opinião, eles temeram algum processo por parte da atriz e tiraram a personagem. Por que será, né? Por que será que ela lembra a Pamela Anderson também, né? Aquela Bandicoot volumosa. Yes! Bom, e ele continua aqui. Bem, é só isso. E o próximo Projeto X vai ser sobre o Agente Carter. Olha aí, acertou, Ricardo. Bom, parabéns. Olha aí. Abraços. Valeu, cara. Muito obrigado pelo teu e-mail. Valeu, Ricardo. O próximo e-mail é do Caio Maiotti. O Maiotti, bom. Valeu, Overkill, por fazer o PXP falar sobre algum jogo. Olha aí, cara. Não, valeu também, né, galera lá do Overkill também, que gosta da gente. Joguei muito Crash e até meu PS1 parar de ler CDs. Ótimo jogo. Ele jogou tanto Crash que até crashou o PS1 dele. Cara, o meu PS1, eu fui tentar jogar ele pra esse podcast e ele tá com o leitor também danificado. Puta vida. Ele parou de funcionar no meio da jogatina. É, fiquei triste. Caramba, que depressão isso. Mas pelo menos não foi o suficiente pra poder gravar o podcast. Bom, uma coisa engraçada é que meu primo chamava o jogo da Raposinha. Da Rasposinha. Da Rasposinha. Rasposinha. esposinha. Porra, tá errado esse negócio. Ah, é. Abraços e até o próximo Super Games. Será? Quando será que vai vir? Não sei, viu? Bom, não sei qual será o próximo tema do PXP. Falou. Pelo menos ele foi sincero, vai. Tá bom, né? Foi, não deu aqueles chutes, tipo, nada a ver, assim. Tudo bem, mas valeu pelo teu e-mail, Caio Maioque. Valeu, Caio. Bom, próximo e-mail e último dessa leitura de e-mails, do Cosme da Silva Leite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Cosme, Rio de Janeiro, 23 anos. O problema não é fazer jogos pro público adulto. A parada é que as crianças estão se achando adultas demais. A galerinha que joga COD e BFs da vida cagam pros jogos da Nintendo. Pra ter ideia, as vendas do Wii U só foram aumentar no último semestre do ano passado. E outra, não é só o público infantil. Também tem o lado hardcore dos jogos dela. A galerinha que joga Uncharted, Halo, God of War, ou Bom da Guerra, e etc. Dá um Mario ou Donkey Kong na mão delas. Vai cagar foda. Porque não chama a atenção delas. Porque o que querem ver sangue, porrada e violência. E também, como a Activision tem o Crash, Microsoft tem o Banjo-Kazooie e Capcom, o Mega Man, para eles, isso não vende. Eles acham que não vai ter sucesso e etc. Por isso, nem se preocupam em fazer jogos plataforma mais. Ainda que tenham personagens conhecidos. Olha, essa aí é uma boa discussão, né? Por que que não fazem mais jogos assim, tantos jogos de plataforma, né? É, as empresas grandes, elas fazem jogos que, tipo, é quase certeza que vão fazer sucesso e mantêm o mesmo, no mesmo estilo, né? Que é o que tá vendendo. E aí, você pega uma empresa mais indie e eles acabam fazendo esses jogos de plataforma. Então, eles completam o mercado, mas não por empresas conhecidas, né? Ah, sim. Até porque a indie, ela não tem essa preocupação do lucro absurdo que tem, né? Porque o gasto dela é menor, né? Pra produzir esses jogos. Sim, sim. Interessante. Ele continua aqui. Vou dar uma conferida no Overkill. Espero que não tenha fanboys. Olha aí. E recomendo escutar o Game FM Podcast sobre games, que também comentam sobre games e o mercado. E continue com um ótimo cast. Bom, valeu então pelo seu e-mail, valeu pelas indicações, ô Cosme, valeu pela sua opinião também. Muito obrigado. Bom, pra fechar esse caixa de entrada, vou mandar abraços para o pessoal, né, que comentou, para o Antônio Pereira, para o Lucas Santana, para o Rafael Taira também, sintam-se abraçados, pessoal. Bom, e as dicas da semana passada, Sage, foram 1946, RC e Mordomo. 1946 é o período que acontece a história do agente Carter, é o pós-guerra. O RC significa Reserva Científica Estratégica, que na série falam que seria a futura SHIELD. E Mordomo tem o Jarvis ali, que ele aparece e é um dos personagens importantes dessa história também. E as dicas da próxima semana são Furacão, Esmeralda e Água. Olha, caprichado. Uma dica que não é fácil e você não vai achar no Google. Cara, eu tentei dar uma olhada. Eu tava pensando em outras dicas, mas tava caindo no Google. A primeira pesquisa, assim, né? Ah, não. Essa aqui, pelo menos na primeira página, não tinha nada. Nem na segunda, nem na terceira. Não, então tá bom. Não deixar tão fácil também, então, né? Então tá bom. Bom, enfim, né? Mas valeu então, galera, por escutar esse caixa de entrada. Manda e-mails, mandem comentários, por favor, façam isso. Passa para seus amigos, para seu vizinho, para seu cachorro, para sua tia, para todo mundo. Exatamente. Acho que só isso, né? É, acho que sim. Acho que sim, né? Então tá bom, galera. Falou. Bom, muito obrigado. Aquele abraço na boca. Fui.